Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações metalinguísticas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 214º episódio do Paranerd, um podcast para nerd, quase perdi a cor. E neste episódio 214, eu e três queridos amigos com sérias faltas de controle da atenção, vamos falar a respeito da trilogia de filmes mais louca, mais divertida e não canônica da Marvel. É, isso mesmo! Deadpool. Afinal de contas, dois filmes são da Fox. Né? Verdade. Né? Verdade. E para falarmos a respeito dos filmes do Mercenário Tagarela, eu trouxe aqui o meu querido Tagarela de estimação, seu querido Fid Kenga, J. Santos. Fala, filha égua. Fala, galera. Eu tô meio preocupado porque eu tô com um monte de ideia de fazer coisas diferentes dentro de um Honda Odyssey. Ai, caralho. TDAH é uma isso merda. Isso também. TDAH é uma isso merda. Isso também. Né? Muito bem. Bom, e também, além desse querido maroto sem vergonha, eu tenho aqui um outro Wolverine, porque quem não tá vendo no, na gravação, que você sabe que a gravação tá no YouTube, né? Temos dois Wolverines e dois Deadpools nessa conversa, né? O outro Wolverine, além de mim, eu sou o Nerderine, né? É o Falcoverine, ou seja, é o meu querido e que vai se fuder muito editor, Jorge Farifalcon. Fala, filho da mulher que eu amo. Olha, eu só sei de uma coisa. Eu disse uma vez que Deadpool era uma bosta. Isso porque eu falei sem assistir. Graças a Deus, paguei minha língua. Queimou, né? Delícia. Mordeu, né? Queimou, né? Opa! Mordi, babaca. Arranquei e cresceu de volta. Babaca! Né? E outra para conversar aqui com a gente, esta que não tem nada de babaca, mas tem de muito louca, a dona Pinkamina Pai, Joaninha Trekker, Pink Poo e todos os outros apelidos do universo. Fala, menina. É, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. E outras formas de cumprimento que eu desconheço, fiquem inseridos aí também. É, eu só quero deixar claro a todos o seguinte: Deadpool lê My Little Pony e Pinkie Pie é a sua personagem predileta. Deadpool ama unicórnios. Ponto. Literal e figurativamente. Ponto. Exato. Mas Pinkie Pie, ela não é um unicórnio. Mas tá? Ela é uma pony terrestre, mas ela é. Ele é amor. É, eu sei, eu sei. Inclusive, temos um chat aqui no YouTube e Adriano Santos falou que ali tem uma My Little Pony. Ó. É nossa Pink Poo, né? Nossa querida Joaninha. A Pink Pie, gente, ela é a Yukio, né? Todo mundo sabe. Porra! Todo mundo sabe que a versão civil dela é a Yukio. Inclusive, tem essa piada no filme. Sim. É. Mas já que estamos falando do filme, voltaremos daqui a pouquinho, depois dessa abertura mais louca que eu já vi na minha vida, depois do recadinho. Vamos lá. There's no need to take a stand, for it was I who chose to start. Thank you.

Também. Mas aí o que acontece? Alguém, eu vou dizer de novo, entre aspas, alguém, o Ryan jura de pé juntos que ele ainda vai pegar esse cretino que vazou esse vídeo, né? Essa criatura. Chefe, sabe por que ele não consegue pegar esse indivíduo? Porque toda vez que ele olha no espelho, ele vê o indivíduo, mas ele não consegue alcançar. Ah, tá. Muito bem, então. Então, ele lançou o vídeo, a galera adorou, porque aquele vídeo é bom para o caralho. Inclusive, esse vídeo vai estar de novo, vai estar linkado aqui também, o vazamento do vídeo do Ryan. E aí, agora sim, em 12 de fevereiro de 2016, temos Deadpool! Yay! Uhul! Escrito por Rath Reed e Paul Wernick, dirigido pelo Tim Miller e produzido por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Ryan Reinaldo, mais a dona Lauren Schuller Donner. Muito bem. Pra sinopse. Olha, eu vou dizer uma coisa. Fala, Fia. O Ryan Reynolds, ele deve ter ficado mas tão frustrado. Porque a gente sabe como é que funciona a Hollywood, né? Você assina um contrato e você acaba tendo que se submeter a muita coisa. Enquanto você não chega num certo patamar de Stardom, que você pode mandar e desmandar, você é pau mandado. Então, o Deadpool que ele fez primeiro, era isso, era um rascunho do Deadpool, uma coisa que ficou ridícula, e ele ficou engasgado na garganta dele. Quem viu o filme vai entender até o motivo. Não vejo. Inclusive, não vejo. O X-Men Origem Wolverine, não vejo. Não perde teu tempo, não. Ficou engasgado na garganta desse homem de um jeito que, olha, tinha que desentupir de algum jeito. Ele tirou do bolso, porque ele é um dos produtores desse filme. Sim, ele e a Lauren. Correu atrás de botar a grana e falar assim, eu vou fazer essa merda aqui dar certo, nem que seja a última coisa que eu faça. Ele literalmente fez essa merda com jogos e prostitutas. Ah, exato. Opa! Ah. Né? Tudo isso pra mim. E, Ana, faz o favor que a senhora que já está se manifestando na conversa, leia para mim a sinopse, faz favor. Pois não. É, sinopse, o mercenário brincalhão Wade Wilson, após se tornar imortal e ficar desfigurado devido ao experimento, caça o homem que quase lhe destruiu a vida. Qualquer reclamação, por favor, endereçar a imdb.com, porque foi de lá que eu tirei essa sinopse. Tá. É um sinopse bem chutinha, né? Você espremer é isso. Né? E ignorar completamente. Tá melhor que aquelas da Netflix. Ah, porra, bem melhor. Com certeza. Bom, e para o elenco, Jorge. Vamos lá. Como Wade Wilson, Deadpool, temos Ryan Reynolds. E como voz brasileira, Reginaldo Primo, que arregaçou na dublagem. Cara, mostraram nessa última vez que eles vieram aqui no Brasil, né? Veio o Ryan com o Hugh Jackman. É, mostraram pra eles as vozes dele no Brasil. E óbvio que era o Reginaldo Primo no Deadpool e o Luiz Ferrer Mota no Wolverine, porque seu Isaac Bardavi já morreu. Aí, cara, eles ficaram apaixonados pelas vozes deles brasileiros. O Ryan até falou, cara, minha voz tá até mais sexy. Acho que eu vou contratar esse cara pra me dublar na vida real. Então, é muito bom. No caso do Hugh Jackman, ele inclusive já teve encontro com o nosso querido e saudoso Isaac Bardavi através do programa do Danilo Gentili. Isso é da hora pra caralho. Sim, e ele disse nessa entrevista que ele quer encontrar o Fire Motor. Mas o Firemota falou pra ele que só se for na maciota. Opa! Aham. Opa! Aham. Tudo isso pra você de novo. A terceira você vai. Muito obrigado. É, na terceira eu quero um ultra combo. Não. Tá bom. Tá bom. Continua o elenco, Jota. Vamos lá. Como Vanessa Carlyle, nós temos a Morena Baccarin. E aí, peraí, eu preciso fazer aqui agora uma importante observação. Eu já sei até qual. Com certeza, puta que pariu. Rapaz! Né? A mulher é bonita mesmo. Morra! E a voz dela no Brasil é de André Muruti. Porém, temos uma curiosidade. Curiosidade. A atriz é brasileira e teve dublagem brasileira? É porque ela estava ocupada na época para se dublar a si mesma. Não é que nem a porra do Rodrigo Santoro que faz questão de dublar ele mesmo. Não. Falando em Danilo Gentili, teve uma vez que a Morena foi no Danilo, né? E aí trouxeram a Andrea Muruti para conhecer a Morena. Ela falou, olha, minha voz brasileira, apesar de que eu já falo em português, mas tá bem, foda-se. Né? Fazer o quê? Continue lá, Jorge. Vamos lá. Francis Freeman, ou seja, o Ajax. Ajax foi... Peraí, rapidinho. Ajax de cu é rola. É Francis. É Francis! Ok. Qual o meu nome? Interpretado. Francis. Eu vou soletrar pra você, bebê. Ok. Interpretado por Ed Skrine. E dublado por Léo Rabelo, que inclusive fez um trabalho da hora pra caramba. O trabalho que ele fez foi da hora pra caralho, mas uma coisa só que ficou um pouquinho chata nessa dublagem é que ele não pôde fazer sotaque, né? Uma das principais piadas envolvendo o Francis é que ele é britânico, então ele tem um sotaque britânico bem carregado e o Deadpool, inclusive, zoa pra caralho isso, né? Mas sim. Segue. É, como o Weasel, nós temos interpretando o papel dele o TJ Miller. Cara, o TJ Miller é hilário, cara. É muito bom. No quesito, então, improvisação, ele é quase tão foda quanto o Ryan Reynolds, cara. É por isso que foi chamado, não? Né? Tem que manter o nível, né? E a voz dele aqui no Brasil é do Léo Rabelo. Não, desculpa. Isso. Não. É do Jorge Lucas. Ah, perdão. Do Jorge Lucas, muito bem. E quem foi o personagem que não viu nada acontecer nesse filme? Que beleza. O nome dela é Althea, ou conhecida dentro do filme como Alcega. A atriz é a Leslie Uggams, dublada pela Marlene Costa. Cara, é a voz de velha escrota que a Marlene Costa fez. É perfeita, cara. Puta que pariu. E liberaram total palavrão, não? Não, porra. Olha, pra caralho, porra. Eu desconfio que ela é a personagem que fala mais palavrão, viu? Talvez mais até do que o próprio Deadpool. Isso, sem dúvida. Não duvido. Mas... alguém tinha que fazer as contagens. Jorge, por favor, quem foi o principal personagem de CGI desse filme? Né? Vamos falar de Pyotr Rasputin, ou conhecido como Colossus. Interpretado por Stefan alguma coisa, porque esse sobrenome é russo, caralho. Capique. Obrigado. E a voz dele no Brasil é de Hélio Ribeiro, que fez o sotaque russo que ficou da hora pra caralho. É, o Hélio Ribeiro fez sotaque russo, cara. Foi muito bom. Deadpool, você precisa fazer as coisas corretas, porra. Porra, você vai pro inferno, hein? Ó, eu vi você xingar, hein? Cara, finalmente fizeram a porra de um Colossus perfeito, cara. Colossus. Cara, é aquilo que é o Colossus. Não as merdas que apareceram nos filmes anteriores de X-Men, caceta. Porra. É que. Vamos dar um ponto para a Disney. Porque eles estão fazendo direitinho de acordo com a HQ, né? Sim, mas dessa vez vamos fazer o ponto pra Fox, porque esse filme não era da Disney. Né? Né? Mas vamos lá. E o ponto, na verdade, não vai pra Fox. O ponto, na verdade, vai pro Ryan Reynolds. Foi ele que insistiu em fazer o Colossus daquele jeito. Muito bem. Tá. Só que nem só de Colossus vivem os X-Men nesse filme. Também temos a Ellie Femister. Ou, como seu nome de X-Women, míssil adolescente megassônico. Cara, Megasonic Teenager Warhead. Caralho de nome. lindo, maravilhoso. O Deadpool, então, puta que pariu, quer trocar de nome comigo? Né? Ganhou um dedo do meio de graça agora. Né? Interpretada por Brianna Hildebrand e dublada pela Erika Menezes. Cara, essa menina é carismática pra caceta. E o pior, é carismática sendo uma aborrecente. Né? Né? Cara, emburrada ao extremo. Não é? E na, na hora que o Deadpool pede pra ela atacar a pó de anjo, e ela tá no Twitter tweetando. Segue. Na sequência temos Christine, vulgo pó de anjo, que é interpretada por uma das atrizes que mais foi execrada no mundo de Hollywood, que é a Gina Carano. A pergunta é, indevidamente? Eu não disse que foi indevidamente, eu só disse que foi execrada. Né? E aqui no Brasil foi quem? Aqui no Brasil eu tenho a voz da Rita Lopes, que ó, mandou bem pra caralho. Muito bem. E no quesito de personagens secundários, primeiramente, o melhor motorista de táxi da história do cinema, né? Quem é? Jorge? Sim, nós estamos falando do indiano do Pinder, que foi interpretado magistralmente por Karan Soni. E magistralmente também dublado pelo do Rodrigo Antas. Cara, a voz de coitadinho que o Rodrigo Antas fez pro Dolphinder é maravilhoso. Senhor Poo, o senhor é tão legal! Da hora demais, cara. E pra terminar essa seara de personagens, terminamos com o Buck. Pra quem não lembra, o Buck é aquele motoqueiro barbudo e careca do bar lá da irmã Margarete. Sim. Ele é feito lá nos Estados Unidos pelo Randall Regier e feito aqui no Brasil por José Augusto Sindin. Muito bem. Mas tivemos uma participação muito especial neste filme, seu Jorge. Quem participou? Participou só ninguém mais, ninguém menos do que Stanley fucking Lee e dublado por Mário fucking Monjardim. Fazendo o papel de apresentador de boate de striptease. Não é? Não é? O Stan Lee tem, no DVD tem extras de bastidores, tal e coisa. Aí o Stan Lee fala que, cara, ele nunca imaginou que uma participação dele num filme Marvel seria como apresentador de boate de striptease. Ele nunca riu tanto nessa vida. Excelsior. Excelsior. Ainda bem que ele teve essa chance de se divertir e entrar na zoeira. Ainda mais que esse foi um dos últimos, né? Sim. Esse foi um dos últimos. Mas vamos lá. Eu não lembro de ter visto ele, não, no filme. Ah, eu vi bem. É naquela cena em que o Deadpool já tá transformado em Deadpool, né? Mas ele tá de Wade, mas já monstrificado, vamos assim dizer. Ele já tá tenta cagado. Ele tenta ir lá no emprego da Vanessa. Da Vanessa, pra pedir desculpas pra ela e dizer que ele tá vivo, só que ele não consegue. Ah, primeiro ele segue ela na rua, isso. Segue ela até em casa, tá lá. Tô... Isso. Uma sequência meio parada. Essa parte foi um barato. Quando o Wade entrou no cabaré de striptease lá pra poder ir atrás da Vanessa e poder pedir desculpas pra ela por ter sumido por tanto tempo, quando o Stan Lee apareceu, eu falei, é ele! Então tá, pra terminar, o estúdio de dublagem desta obra foi o Delarte, claro. Claro, e Delarte. A direção foi de Hércules Franco. Dirigiu então, muito bem, parabéns pelo papel. Muito bem. Então vamos lá pras cenas. E vamos começar com a abertura de filme mais filha da puta da história do cinema, que aquela cena do carro parado fazendo câmera Matrix 360 graus, né? Sim. O Deadpool dando um cuecão no bandido. E enquanto ele tá fazendo isso, aparecem os créditos. Só que os créditos, em vez de aparecer dirigido por Tim Miller, escrito por Hatch Reese e Paul Wernick, estrelado por Ryan Reynolds, não, tava escrito dirigido por o filho da puta que estragou tudo, escrito por os verdadeiros heróis desse filme, aí estrelado por um garoto bonito, que ia ser o Ryan Reynolds. Aí depois... Um personagem 3D. Um personagem CGI, que é o Colossus, né? Um vilão com sotaque britânico, que aí seria o Ajax. É, cara, que se perdeu essa... na dublagem. Cara, essa foi a abertura de filme mais filha da puta que eu já vi na história do cinema, cara. Nem os Aperte o Cinto, o Piloto Sumiu foram tão cretinos, cara. Ah, cara, eu tenho quase certeza... que eles se inspiraram bastante em Aperta os Cintos e o Piloto Sumiu pra fazer essa cena. Com certeza. Agora, assim, o Rob Liefeld foi nomeado lá no comecinho. Tá, lógico, é o criador desse idiota, né? A gente é obrigado, a gente sabe que se dependesse do Rob, o Deadpool não teria pés até hoje. Né? Mas em compensação teria momentos muito... que não teve. Mas em compensação teria muitas pochetes. Muito bem. E peitões. Né? Então tá. Aí depois desse crédito maravilhoso, tivemos a cena, primeira cena com o Deadpool e o Dopinder, né? Que ele entrando no carro do Dopinder, agradecendo, invadindo a parte da frente do carro pela janela pela janelinha lá do passageiro, né? Porque é o Deadpool, né? Foda-se. Então, vamos lá. Tem uma curiosidade, porque assim, aqui no Brasil, os táxis, eles não têm divisórias. Lá nos Estados Unidos, eles têm divisórias que separam os bancos da frente do banco de trás, que é inteiriço. Inclusive, essa janela é muito pequena, tanto que se você vê cada vez que o Deadpool passa pro banco da frente, ele se contorce inteiro e muitas vezes fica com a bunda na cara do Dopinder. Né? Aí eles chegam no local que ele vai enfrentar o Francis, né, o vilão do filme. Ah, legal, deu tantos reais. Ah, cara, eu não levo carteira nessa roupa, ela fica muito apertada, ela marca. Que tal um high five, amigão? Então tá, high five, amigão. Pá, high five gostoso, legal, então pronto. Foi assim que ele pagou a viagem de carro. Aí, beleza, ele encontra o Francis, né, o vilão do filme. A gente é apresentado pelo Francis naquela cena em que ele tá... negociando armas com russos, né? E a gente descobre que ele é mutante, porque ele tem poderes, tal e coisa, e o cara inclusive manda lá o maldito mutante. E aí temos a versão melhorada daquela maravilhosa cena da ponte com o Ryan Reynolds metendo bala nas brincadeiras, inclusive a quebra da quarta parede, ele dizendo... É, ganhei um filme. E vocês nem queiram saber das bolas de quem eu tive que chupar pra poder ter esse filme. Vou dar uma dica. Rima com Wolverine. Né? E aí começa a porrada, ele se joga nos carros, começa a dar porrada em todo mundo, começa a subir, descer, dar cuecão e porrada. Ele bate lá os negócios, o acendedor de isqueiro na cara do cara, põe na boca dele e fala, ó, primeira vez que eu vou falar isso, não engole, tá? Nossa senhora! Né? Agora você perceba que essa foi a primeira cena em espaço confinado do Deadpool, né? Sim. Lutando dentro de um carro com um monte de gente. Né? Sim. A gente descobre que isso é um fetiche dele, né? Lutar em espaço confinado. Né? Aí, de carros, então. Enquanto tá rolando essa cena de porradaria, né, geral, a gente vai na Mansão Xavier e é apresentado pelo Colossus e a Missy, o adolescente Megasônico, que eles descobrem que um cara de vermelho tá causando grandes confusões na ponte, é o Colossus. Puta que pariu, o Deadpool, né? Então, Missy, vamos lá. Aí, cara, o Colossus Puta que pariu, cara. É o Mr. Nice Guy, essa porra desse filme, cara. Ele é o paladino, true believer e lawful good. Lawful good dessa porra desse filme, cara. Que ele tá lá. Você tomou café, menino? Não, tô com pressa. Ah, mas não pode fugir na história do café, não. Tome uma barrinha de cereal de proteínas. Isso aí pelo menos vai te dar alguma força. Ele tomou. Agora esse. Ele tomou o lugar do. Ele tomou o lugar do Ciclope. Não, porque o Ciclope, é um corno. É um... Esse Colossus aí, ele é maravilhoso. É, principalmente porque ele é de um aço fosco, meio lixado, né? Você olha no rosto dele, tem marcas de arranhão no metal, cara. É muito, muito louco. Muito foda. Muito bem feito. CGI muito bom. Os efeitos, o CGI ali, ó, tá caprichado. Custou uma bala ali. Né? Falando em bala... 12. Falando em bala, voltamos pra ponte e temos a cena das 12 balas. Por quê? Com a porra do Deadpool, esqueceu a mochila Hello Kitty dele com a munição em casa. Aí ele só tá com uma arma e 12 balas. Aí o que ele vai fazer? Ele tem que matar a equipe toda do Francis com 12 balas. E aí começa. Uma, pá, duas, pá, três, quatro, cinco, seis, sete. Porra, valeu a pena. Ah, aí... Não é? Não é? Pois é. E cada bala, cada bala numerada saindo da arma, cara, é maravilhoso. Terminando, óbvio. Aí tem uma vírgula, porque assim, quando a gente assiste, entre aspas, Marvel, etc., a gente quer levar o filme a sério. Nessa cena das balas, Ele tá gritando na tua cara, assim, olha, não leva a sério, porque a gente não tá levando nada a sério aqui. Cara, é pra começar... É pra se divertir, caralho. Presta atenção. É pra... Jota, depois da abertura, você realmente achou que alguma coisa não seria levada a sério? Não, e depois do Deadpool parar o carro depois de uma capotagem, a galera vir pra cima dele e falar, pera aí! Vocês sabem por que que eu uso vermelho, né? É pra ninguém ver o sangue. Aquele cara ali teve a mesma ideia, ele veio com uma calça marrom. Não, pra ninguém ver ele se cagando. Né? Aí beleza, termina a cena das balas, inclusive com uma morte tripla numa bala só, porque o Deadpool só tinha sobrado a última bala. E aí ele simplesmente, um dos caras se levanta, porque ele também deve ser mutante, a porra da bala deve sai não. Do cu. Ele do é. Duro. Deve ser, não duvido nada. Não, ele é mesmo. Mas isso não quer dizer nada, porque afinal de contas o Deadpool fez dele um kebab humano. Sim. E essa cena, quando eu vi, caraca, deu uma... Doeu o ciático. Ué, rapaz. Aí vem a quebra da quarta parede dele, né? Vocês devem estar se perguntando por que que eu fiz desse cara um kebab humano. Aí vem o primeiro flashback... da história do Wade com o Stalker, né? Porque, afinal de contas, ele descobre que vai... que ele tem câncer, tal e coisa. Ele chega no bar, começa a falar... Aliás, o bar da irmã Margaret, cara, que é um bar de mercenários. Puta que o pariu! Que coisa maravilhosa é o bar de mercenários... que é comandado pelo Fuinha, né? Pelo Weasel, né? Então, isso me fez lembrar muito o bar que ficavam os mercenários do Stallone. É, não, deve ser a mesma inspiração, com certeza. Aí, papo vai, papo vem. Chegamos na parte da Vanessa. A Vanessa se encontra com o Wade, né? O Wade ainda tá bonitão, tal e coisa... A Vanessa vai e faz umas gracinhas, vai tal coisa, o Wade contrata ela, porque ela é uma prostituta, mas aí ele fala, e aí, o que que eu consigo com tantos dólares e mais um cupom de iogurte? Ah, 45 minutos e um iogurte de sobremesa. Pô, fechou, vambora, então vai, vai lá. E aí, todo mundo pensando que o pau ia torar, na verdade, ele levou. Na verdade, ele foi pra um parque de diversões pra brincar com as bolas. Foi pra isso que ele queria, ele ir pra Vanessa, pra brincar com as bolas. Sim. É. Só que é com as bolas de uma maquininha de flipper. É. Né? Mas aí, Jota, somos brindados pela cena dos feriados. Discorra a respeito. Puta que pariu. Nossa senhora. Então, durante a cena dos feriados, o casalzinho, né? O casal recém-engatados, faz experimentos íntimos temáticos em cada feriado. No Natal, no, na Ação de Graças, comendo, né? Fazendo amor na mesa. E assim por diante. Mas o melhor de todos é o Dia Internacional da Mulher. Por quê? Como de, respondendo como Wade Wilson... Não. Porque o que, que acontece no Dia Internacional da Mulher, Jota? Explique para os ouvintes. Isso é... Porque a querida Vanessa, linda, maravilhosa e carinhosa como ela é, ela coloca um belo, um strapon, ou seja, uma cintaralha, e acaricia o interior do Wade Wilson com todo o seu amor. Uma enquanto sussurra nos seus ouvidos: Feliz Dia da Mulher. Da Mulher. Cara, uma das coisas que eu mais adoro em DVDs e Blu-rays é a parte dos extras, principalmente se tiver erros de gravação. E os erros de gravação dessa parte dos feriados é maravilhoso, cara. É pra tu se mijar. É muito ainda mais engraçado do que a cena foi no filme. Porque, por exemplo, nessa parte do Dia Internacional da Mulher, em vez dele reclamar, dizer não, ele falou: por que não? Ó, aí que legal. Entendeu? Tipo, não vejo problema, né? Vamos lá, tentar, né? Aí, uma coisa nova, né? Por que não? Ai. Quando tiver desagradável, eu falo. Né? E na cena seguinte, ele tá lá botando uma mordaça. Por aí. Afinal de contas, depois a gente vai falar do 3, né? Do Deadpool e Wolverine. Ele cintaralha é novidade pra Disney, não pra ele. Pois é. Né? Mas aí, papo vai, papo vem. A gente... O Wade descobre junto com a gente que ele agora tem câncer. Câncer... No baço, no pulmão, no estômago e no cérebro. Só ele quis ter câncer, beleza. É, né? Ele quis. Chegou todo. Ele resolveu ter câncer, entrou na fila 5 vezes, né? Tá. Opa! Aí ele tenta descobrir uma solução pra essa porra, tal coisa. Não dá certo, tal coisa. Até que finalmente chega lá o filho da puta do Francis, ele encontra o Francis lá, porque aí já voltamos pra cena da ponte, né? Ele encontra o Francis e derruba o Francis da moto, e aí começa a dar porrada na porra do Francis. Mas no que ele vai matar o Francis, ele vai dar um... Ele bota a mão pra trás pra dar um soco na cara do Francis, aí... Papai? Né? Ele sente papai. Ali... Né? Ele sente ali um negócio que é o Colossus, né? Aí ele, caraca, senhor, a tua mulher tá totalmente arrebentada, né, meu filho? Puta que pariu. Coitada da tua mulher, cacete. Aí desse papo vai, papo vem, a gente tem outro flashback em que o Wade é recrutado lá pelo agente Smith da vida na porra do instituto lá do Francis, né? É, resolveu jogar... Resolveu jogar o jogo do Tigrinho e acabou tendo que vender o baço. Não, pera. Por aí. Aí voltamos de novo, que essa cena fica dando flashback, cena da ponte direto, tá? Fica dando vai e volta direto nessa porra dessas cenas, tá? Aí eles voltam de novo pra cena da ponte, o Colossus e o Deadpool brigam, sendo que essa briga é o Deadpool batendo o Colossus não sentindo porra nenhuma e as mãos e os pés do Deadpool quebrando por causa disso, né? Inclusive é nessa parte que tem, nossa, tua mulher tá tão fodida, mas tudo bem. Aí nesse papo vai, papo vem, eles acabam fazendo com que o Francis fuja. Inclusive quem percebeu isso foi a míssil. Ô, Dead Besta, foi a porra. Olha lá, fugiu. Aí o cara, Aí ele olha pro Colossus, olha pro Francis, olha pro Colossus, olha pro Francis. Filho da puta! Mano, essa foi uma cena muito alá Hermes e Renato, velho. Essas vírgulas são ótimas. Não foi? Aí temos mais um flashback de novo. Agora é o experimento que vai ser feito no Wade, né? Eles levam lá o Wade pra aquela porra daquele hospital de guerra do inferno. E a gente é apresentado a Pod Anjo e o Ajax, que na verdade é o Francis, né? Mano, essa cena de como o Deadpool ganhou os poderes dele, mano, é muito a cena e quase igual a que o Wolverine ganhou os poderes dele também. Sim, com as devidas proporções, né? Porque não isso... Não foi tão fudido quanto foi o Deadpool, né? Não, eu sei, eu tô falando devidas proporções, né, cara? Sim. Cara, nessa parte da Pó de Anjo e do Ajax, no experimento com o Wade, tem algumas das cenas de improviso mais filhas da puta da porra do Ryan Reynolds, que na hora que o Ajax deixa ele sozinho com a Pó de Anjo, a cena que foi pro AE... Cara, mas você não vai me deixar aqui mesmo com essa versão menos irritada da Rose O'Donnell? né? Mas, cara, se você for ver a parte dos erros de gravação, só nessa cena ele fala 500 nomes diferentes para representar a Gina Carano, inclusive Gina Carano. Ele usa o nome da atriz, cara. Um ponto positivo pra ela que não detonou a cara dele a ponto dele se tornar do Ryan realmente se tornar um Deadpool, né? Né? Aí, beleza, o Wade, entre aspas, morre e por causa disso vira o Deadpool, né? Fica todo lanhado, tem uma porrada com o Francis lá no hospital mesmo, acaba sobrevivendo. E aí ele vai atrás da Vanessa, né? Ele, inclusive, vai atrás da Vanessa na boate que a Vanessa trabalha. E sim, aí é que a gente tem a cena da participação do Stan Lee, né? Sim. E aí o Deadpool começa a fazer os trajes dele, cada traje diferente do outro. Foi inclusive a Sega Al que deu a ideia pra ele de fazer o traje vermelho, porque o traje cinza ficava muito manchado de sangue e tal coisa. E olha que ele começou com um traje branco, né? E aí ele vai atrás dos capangas do Francis e a gente tem uma cena que só pode ser paródia do Austin Powers, que é ele tentando matar um cara num Zamboni. É o limpador yeah, de baby. Yeah, baby. Isso, eu vou matar você daqui a uns 5 a 10 minutos. né? Ah, Zamboni. Bom, mas nesse papo vai, papo vem, o Deadpool foge do Colossus, cortando fora a mão dele. A mão dele, inclusive, com o famoso sinal de foda-se, né? É. Aí, beleza, papo vai, papo vem. Voltamos ao tempo normal. E vemos a Sega Al e aqueles papos brabo dela. Cara, a Sega Al montando um móvel da IKEA enquanto o Deadpool tá sangrando no chão é de uma surrealidade medonha, cara. E aí o Deadpool já tá crescendo de volta a mãozinha dele, né? Ele passa aquela mãozinha miniatura na cara da Sega. Sega, porra, que caralho é essa? É a minha mãozinha. Nossa, que agonia. Né? Puta que pariu. Não, a agonia aí, pior é depois, mas deixa pra lá. Aí, nesse meio tempo, o Francis aparece mais a curriola dele lá no Irmã Margaret. Fazem uma zona pra capar. O Fuinha, obviamente, faz umas piadas sem graça pra caralho, porque esse é o papel do Fuinha na porra do filme, né? Sim. E papo, vai, papo vem, o Francis sequestra a Vanessa. Então ele vai até a boate da Vanessa, sequestra a Vanessa. O Deadpool não sabia disso. Descobre que a Vanessa foi sequestrada. E aí ele vai até a porta da mansão do Xavier pra pedir ajuda ao Colossus e ao Míssil, né? Aí temos a maravilhosa cena de... Ah, tá, é só vocês dois que estão aí? Porra, o que que houve? Parece até que a Fox não tinha dinheiro pros outros X-Men. E no fundo, e o Deadpool para bem na frente de uma sala que tá todo não, o elenco do. Esse é no 2. Não. Ah, esse é no 2. Ah, tá. Esse é no 2. No 1, eles realmente não tinham dinheiro pra outros X-Men. Ah, tá. Mas essa do 2 foi da hora, mano. Né? Aí, beleza, temos outra cena do Deadpool com o Dopinder no táxi. Inclusive, o Dopinder conta a história do rival dele e que, inclusive, o rival dele tá no porta-malas preso e amordaçado, né? Aí tá o Dopinder falando que vai matar o rival dele e o Colossus, que é isso? Não faça isso! Isso seria ruim! Aí o Deadpool, sim! Isso seria ruim! Mata ele! Não faça isso, Dopinder! Isso é coisa! Mata ele! Entendeu? O cara é muito escroto, cara. Puta que pariu. Aí, beleza, Deadpool chega até o esconderijo do Francis, que é um aeroporta-aviões quebrado, né? Destruído. E aí nós temos o Super Hero Landing da Pod Anjo, né? Pod Anjo pula do alto, cai, ó, pouso de super-herói, pouso de super-herói. Ah, cara, isso faz um mal pro joelho. Isso faz um mal pro joelho. Nossa, isso faz um mal. Fisicamente bonito, mas o joelho... E eu desconfio que as outras articulações da coluna também não ficam felizes. Não, vai tudo pro saco. Vai tudo pro saco. E aí começa a comer a porradaria na casa de Norca, né? Deadpool, o Colossus, a míssil contra a Pó de Anjo, mas os capangas, né? No primeiro momento, o Deadpool manda o Colossus ir atrás da Anjo, mas a Anjo dá-lhe uma muqueta e joga o Colossus longe, aí o Deadpool... É por isso que eu trouxe essa aqui que tá tweetando agora. Não, continua teu tweet, não tem problema não, não tem pressa não. Olha, peraí, tá, só um instantinho, ela tá terminando de tweetar lá com a colega dela. Já terminou, bebê? Acabou? Já largou o celular? Agora vai atrás, negão. Pega, negão. Pega, tigrão. Aí ela mostra o poder dela, que é literalmente o míssil dos novos mutantes, né? Ela detona uma explosão na cara da porra da Angel Dust, né? Mas tudo bem. Aí, beleza, o Colossus se levanta, começa a dar porrada na Angel Dust, e aí a gente tem a cena do Colossus envergonhado. Não, peraí, teu seio tá aparecendo. O pobre esquerdo. Não é o esquerdo, é o esquerdo. O esquerdo. Nossa, que cavalheiro, obrigado. Aí depois ela senta a muqueta no Colossus pra ele deixar de ser besta, né? Aí. A senhora é muito bonita. Olha, né? Eu só digo uma coisa. Deixa eu ficar no lugar do Colossus, porque Gina Carano... Não é? Mas é. Mas aí, beleza, temos em seguida a cena do Bob, que é um dos capangas lá do Francis, né? Bob? É Wade? É, cara, como então... a família tá boa? Uma curiosidade. Então... Fala, então. Eu sei o que então... Você... O Bob, ele aparece assim, não se sabe se é o mesmo Bob, mas o Bob é presença contínua nas HQs do Deadpool. É o mesmo. Sempre ele encontra um Bob e aí altas conversas, ajuda o Bob, etc. E de uma forma ou de outra, o Bob sempre acaba se lascando. E em outra HQ ele aparece de novo, filho da puta. É que normalmente o Bob, que é esse conhecido do Wade, ele é o capanga do vilão da vez. Então o Bob já foi da Hydra, o Bob já foi do Tentáculo, o Bob já foi o Mercenário... O Bob já foi de tudo. Então o Wade realmente conhece a família do Bob. Ele até fala, nossa, aquela caçarola de sardinha da tua mulher é uma delícia. Eu tenho que passar lá qualquer dia desse e comer de novo. É muito bom mesmo. Aí é óbvio que o Deadpool não matou o Bob. Ele só desmaiou o Bob e botou pro canto. Porque é o amigo dele, né? Não vamos matar os amigos, né? Porque com certeza. Afinal de contas, o Bob com essa carteira de trabalho carimbada de tudo quanto é lado, né? Tem que ser respeitado, né? Trabalhador. Né? Só falta ele trabalhar pra Rita Repulsa agora. Não para em ele nenhum, começou bem, né? Trabalhando pra ela. Ele era estagiário lá. Puta azar que todo emprego que ele tá. O puta azar que todo emprego que ele tá, o Deadpool vai lá pra arregaçar com a Constituição. E aí nós temos a cena que tava todo mundo esperando, que é a briga franca, crua e porradeira de Deadpool versus Francis. Com direito a faca na caveira e o caralho a quatro. Exato. Né? Aí beleza, papo vai, papo vem. O Francis ameaça a Vanessa pra ver se conseguia bater no Deadpool. O Deadpool acaba salvando a Vanessa, jogando ela dentro do tubo e jogando ela de cima do porta-aviões no chão. Graças a Deus o tubo era um tubo de vidro blindado, então ela conseguiu se salvar tal coisa. Aí no que o Deadpool tá quase matando o Francis... E aí, cadê a minha cura, filho da puta? Que cura? Tem cura pra essa porra da tua cara, não, Deadpool. Foda-se você, foda-se tu e a tua cara, seu trouxa. Ô, Nerdmaster. Nerdmaster. Quer ver só uma coisa? Pela referência, você também vai achar legal. Deadpool fala, agora você vai ter que me curar. Eu vou ter que te curar? Fala o Francis. 13 pessoas enganadas! É, né? Aí no que o Deadpool saca numa arma e ia matar o Francis, né? O Colosso, não, Deadpool, 4 de 5 chances. Oi? 4 de 5 chances. Quem é um herói de verdade não é aquele que vive herói, acorda herói, escova os dentes herói, não. O herói é aquele que faz o bem nos momentos corretos, tal e coisa. Opa. A Colossus. Eu também não sou herói. Colossus. Colossus, sabe o que mais? Pá! Na cara do Francis, foda-se. Não quero papo com isso não, tá? Ah, que merda, perdi, cara. Por que você fez isso? Porque eu sou eu, caralho. Porra. Aí, beleza, temos a cena da recuperação da Vanessa, né? O Wade vai atrás da Vanessa. Aí a Vanessa quer ver a cara que tá o Deadpool, a cara de hambúrguer do Deadpool, né? Ele tira a máscara de Deadpool e por trás tem uma máscara de Hugh Jackman. Né? Ah, mamãe. Grampeada na cara. Né? E aí ela tira, fica. É. Depois de umas bebidas, acho que até dá pra encarar. Vamos lá, vamos ficar aí. Nós somos blindados com Wham! Né? Né? E aí temos os créditos animados e não acabou, porque como todo bom filme da Marvel, cena pós-crédito. E a cena pós-crédito, cara, desse filme é sensacional, porque é uma paródia descarada ao Curtindo a Vida Doidado. Sim. Vocês não foram embora ainda, não? Bora, acabou. Foda-se. Ah, vocês querem que eu fale como é que vai ser o filme 2? Não tá nem começando a filmagem ainda, não. É. Ah, mas eu posso falar uma coisa. Vai ter o Cable. É, Viajante no Tempo, Durão, Mercenário. A gente tá escolhendo um cara fodão pra fazer. Pode ser, de repente, o Clint Eastwood ou a Keira Knightley. Keira Knightley de Cable, putz grila. Não é? E aí termina o filme Deadpool 1 e com o sucesso, que foi um sucesso monstruoso que esse filme fez, cara, em 15 de maio de 2018, para fazer feliz a mim no meu aniversário, Deadpool 2, escrito novamente pelo Rhett Reese e pelo Paul Wernick, só que agora com pitacos do Ryan Reynolds, que agora ele tá no meio da parte do roteiro também. Primeiro filme fez sucesso, tiveram que dar a maior palmatória que o filme foi foda, velho. Não é? Fora que convenhamos, né? Aí... Se no final do outro filme ele jogou essa história do Cable, é porque ele já tava com umas ideias coçando lá no fundo da cabeça, né? Opa! Não é? Aí ele foi dirigido pelo David Leitch. Não é o David Lynch, é o David Leitch. É outro David. É o Leitch. Inclusive, isso é feito a piada nos créditos, que não é o David Lynch, é o outro David, né? E é produzido de novo pelo Ryan Reynolds e pela Lauren Schulerdorn. Ô, Fidkenga, amor da minha vida, sinopse, por favor. O mercenário mutante Deadpool reúne uma equipe para proteger um menino com poderes Cable, um ciborgue brutal e viajante do tempo. Ah, o menino tem poderes de Cable. Não, o menino tem poderes, ele é salvo do Cable. Justo. A frase não faz sentido, eu sei, mas desculpa, novamente, culpa da IMDb. Perfeito. Vamos lá, tá, o elenco do Deadpool 2, ele é basicamente o mesmo do Deadpool 1, com algumas adições, como por exemplo... Vamos só para as adições. Exato, como por exemplo o Nathan Summers, que é o Cable, é interpretado pelo Josh Brolin e dublado maravilhosamente pelo Guilherme Lopes. Cara, para. O Josh Brolin fazer o Cable nesse filme... Foi uma das tiradas mais sensacionais que teve no cinema até hoje. Por quê? Pra quem não sabe, Josh Brolin fez o Thanos, Josh Brolin fez Goonies, Josh Brolin fez uma porrada de filmes. E no Deadpool 2, o Deadpool faz questão de chamar ele pelo nome dos personagens. Sim. Ele chama uma hora o cara de Willy Caolho, ele chama o Cable uma hora de Thanos, ele chama depois de Josh Brolin. Cara, ele chama o Cable de tudo quanto é nome, menos de Cable. Sim. Tá? Mas além do Cable, quem teve a sorte de participar desse filme, Jorge? Nós temos a Nina Thurman, ou a Dominó, que é a Zazie Beetz. Que puta que pariu, ela manda bem pra caralho, velho. Porra. Muito bem. E a voz dela em português é da Flávia Fontenelle, que também mudou bem pra caralho. Agora, vocês perceberam que ela é uma dominó reversa, né? Sim. Porque nos quadrinhos a dominó seria ela... branca com uma mancha escura, né? E aqui você tem uma atriz... E não é branca, não. E uma coisa que você não tá deixando muito claro nessa conversa, não é branca caucasiana. Branca leite azedo. Não é albina porque os cabelos não são brancos também, né? Mas... Branca bicho de goiaba. É branco maquiagem de palhaço. Sabe o que tipo de branco que é? Branco peça de dominó. Também, dominó. Justo. Ah, se todo branco fosse assim... Só que nós temos uma atriz negra interpretando a Dominó, então eles fizeram uma inversão. Ela continua Sim. sendo negra e aonde seria a mancha escura passou a ser uma mancha clara. Até passa-se como natural se você pensar numa pessoa com vitiligo, né? Para os padrões, Sim. os padrões Sim. de mancha. Pronto, foi né? a impressão que deu. Sim. O padrão de mancha do vitiligo, cara, é muito genérica. E na Dominó... Cara, e na Dominó, tem algumas das cenas mais engraçadas da quarta parede do Wade, que é quando ele, por exemplo, qual é teu superpoder? Ah, eu tenho sorte. Ah, sorte não é um poder. É sim. Não é não. É sim. Não é não. Sim. É sim. Não é não. É sim. Não é não. É não. É sim. Ah, puta que pariu. Só que sim. Só que sim. Não. Puta... Não. Acho que a gente confundiu. É tua vez agora? Não é minha, né? Só que não. Só que sim. Aí tá bom, foda-se. É, eu vou fazer uma observação aqui. Ai. Na época de lançamento do filme, até hoje a gente ouve, né, gente reclamando por causa do casting da Zazie Beetz. Porque tem gente que parece que não quer entender que tem a atriz certa pro papel e que a cor da pele dela nem sempre faz... É obrigatório seguir aquilo que eles têm na cabeça deles. Tá, olha só. Para esse povo, eu gostaria, com todo carinho, amor e consideração que eu tenho, mandá-los tomar no meio do olho do cu. E sobre as Zazie Beetz, eu só quero fazer uma observação. Tá? Muito bem. Mas ainda não tivemos só as Zazie Beetz dentro desse filme, tivemos outro também, que é o próximo personagem. Vamos lá, temos o Russell Collins, conhecido como Punhos de Fogo. Não, ele não. Mesmo na dublagem em português, ele ficou como Fire Fist. Sim. E ele foi interpretado bastante bem pelo Julian Dennison, molequinho mandou bem. E a voz dele no Brasil é do João Vitor Granja, que também mandou bem Muito pra caramba. Muito bem também. Gordinho mandou bem pra caralho. Aí tivemos o Weasel ainda com o TJ Miller, tivemos a Alteia também de novo com a Leslie Hogan. O Colossus. Aí tivemos o Stefan Kapik do Colossus de novo. A Ellie Felizmister, míssil adolescente da Brianna também. Só que aí, Tonana, desculpa, Jorge, essa aqui tem que ser a Donana. Não, tudo bem, tá certo. Tonana, além da míssil megassônico adolescente da puta que pariu, nós fomos apresentados a outra personagem da equipe dos X-Men. Quem seria ela? Ah, é a personagem mais fofa de todo o universo. Pelo menos do universo do Deadpool, né? É fofura que não acaba mais. Que é a Yukio. Ah, eu acho curioso que ela não tem nenhum nome de guerra, né? A gente só conhece ela por esse nome. Quem? Oi, Deadpool! Oi, Deadpool! Oi, Yukio! Não é Deadpool, ela tem intimidade com ele. Ela chama... Oi, Wade! Sim. Não, é Wade. Oi, Wade! Oi, Yukio! Cara, você é tão fofa! Que é, ela é interpretada pela... Não, a primeira vez. Ah, interpretada pela fala... Shiori Kutsuna, com a voz brasileira da Bruna Laianes, né, transbordando fofura. Ah, por Bruna Laianes. Laianes. Fofura. Fofura, pô. A primeira vez que ela é apresentada, né, o Deadpool fala, oi, quem é essa Pink Pie aí? Porque o cabelo dela tá toda rosa, né? Então, porra, quem é essa Pink Pie? É minha namorada, seu escroto. Ah, é? Cara, parabéns, bom gosto, hein? Ai, oi, Wade! Ai, Yukio! E a partir daí, toda vez que ele se encontra é... Oi, Wade! Oi, Yukio! Gosto muito de tu, tá? Ó, nessa cena da apresentação, ela é uma... É uma piada muito boa, assim, pros lacradores, né? Que o... Quando ela apresenta, ele fala assim... Mas que porra é essa? Aí ela... xinga ele, diz que ele é preconceituoso, ele fala assim, não, eu tô falando quem é que ia ter coragem de namorar uma pessoa como você, pô. Por aí. Ela falou o contrário, que a coitada da Yuki que não devia estar namorando a Miss Adolescente, mas tudo bem. E também somos apresentados ao melhor membro da X-Force de todos os tempos. O único em que, inclusive, foi salvo pelo Deadpool, que é ninguém mais, ninguém menos que o senhor Peter, feito pelo Rob Delaney e aqui dublado pelo meu querido amigo, que já participou aqui do Paranerdia, Ricardo Juarez. Queremos ele no Anime Sphere. Eu dou o meu jeito, eu vou falar com ele. Aí é claro que tivemos de novo o Dopinder e o Bucky, mas foda-se. Né? Na base a participação do Dopinder e do Buck, né? Do Buck, então, ele nem fala teve. Eu não sei nem porque que eu botei o Jorge José Augusto Cedinho, porque ele nem falou. Né? Mas tudo bem, tá lá. Não, mas talvez a versão estendida do filme vai trazer o falas do Buck, né? Ah, foda-se. Aí tivemos, Jorge, não uma, mas duas participações especiais. Quem participou especialmente desse filme? Vamos lá. Primeiro, temos a participação especial, e já dando um puta de um spoiler do filme 3, Hugh Jackman como Wolverine, Logan, e Ryan Reynolds como ele mesmo. Nesse caso, é o Hugh Jackman Wolverine do merda do filme do Wolverine Origins. Sim. Tá? Então, não é que ele participou do filme, aquela cena é corte do filme anterior. Sim, então, sim. Ele até ganhou dinheiro com isso, mas ele não esteve na filmagem do Deadpool 2, tá? É, direitos de imagem, né? Né? E aí, o estúdio de dublagem de novo foi a Belarte, e a direção de novo foi do seu Hércules. Vamos pra cima. Só um último comentáriozinho aqui. Eu não sei se tem alguém que nos segue, que nos acompanha aqui, que também esteve fora do planeta Terra nos últimos anos, que não sabe que o Hugh Jackman e o Ryan Reynolds têm... uma, como eu direi, saudável perturbação pessoal, interpessoal entre eles, né? Não. Ele se zoou pra caramba. Donana, é que você, volto a dizer, eu falo isso em todo santo episódio que você participa. Você é uma candura, você é um ser de luz, é um ser benigno que só vê bondade no coração das pessoas. Controvérsia. O que o Ryan Reynolds... O que o Ryan Reynolds e o Hugh Jackman têm é um caso de sexo selvagem. Sexo selvagem e pura trollagem. Né? Eu acho que é muito então mais trollagem do que sexo, sério. Ali não tem espaço pra mais nada. Então, abre-se o filme com uma cena de uma caixinha de música do filme Logan, e a gente vê, inclusive, o Logan empalado na caixinha de... Cara, como... aquela caixinha de música existia, eu quero muito. Aí o Deadpool tenta suicídio jogando um fósforo dentro de uma porrada de latões de combustível. Ele explode, a gente vê, inclusive, os pedaços de Deadpool passando, né? E a gente começa com o... vendo um flashback do Deadpool em Hong Kong, Sicília, Tóquio e por aí vai, fazendo e acontecendo numa tour mundial de Deadpool, né? Aí papo vai, papo vem, ele ainda se encontra de novo com o Dopinder, né? Inclusive pula dentro do carro do Dopinder fugindo dos bandidos porque ele estava querendo se desvencilhar das merdas, né? E aí nós temos o encontro do Deadpool com a Vanessa e ela tem uma notícia muito boa para ele, que é a fábrica de bebês está aberta, dona Ana! Já pensou um Deadpoolzinho? Já pensamos. Né? Deadpinho. Vai aparecer depois no 3. Ele seria, na verdade, qual que é o diminutivo de pool? Pulzinho? Tá. Acho que seria bacia, né? Nessa cena... Né? Nessa cena caliente, né? De amor ferrenho e tal e coisa, infelizmente invadem os filhos da puta na casa do Wade e... Pam, pam, pam! Vanessa morre. Oh. E aí começa o crédito de abertura a la filme do 007 e, cara... Quando eles começam, porque o filme, a abertura até parece filme de verdade, né? Começa dirigido por tal, produzido por tal, tal coisa. Mas de repente, peraí, mataram a Vanessa? No meio do crédito tá escrito, what? Vanessa is dead? What the fuck? Aí começa, em vez de ter os nomes dos personagens, não, tem what the fuck? Eles são malucos? Que caralho foi esse? Que porra é essa? Cacete, aí ele começa a xingar. Nos créditos, desde que apareceu o nome dos atores, cara. Puta que pariu, ninguém merece. Tá tudo bem. Aí, beleza, papo vai, papo vem. O Wade tá de ressaca lá no Irmã Margaret. Ele tá querendo se matar, que não tem mais Vanessa na vida dele. Sem Vanessa, ele quer que se foda, né? E aí, ele chega na SEGA, né? Na SEGA All, falando, ó... eu vou me matar, tá? Mas você não se preocupa, não. Porque aqui em casa tem 500 quilos de cocaína e a cura é da cegueira. É só você procurar. Uma cega. Sacanagem, filha da puta. Uma cega. E sabe o que é o pior, cara? Sabe o que é o mais filha da puta? Que depois aparece uma cena... Não sei se é nesse ou no... Não, é nesse, sim. Que aparece uma cena... com o esconderijo do Wade mostrando lá que tinha cocaína e a cura da cegueira, cara. Filha da puta, cara. Mas tá bom. Vai lá. Aí, beleza, voltamos pro suicídio, né? Ele se explode em mil pedacinhos. Aí ele tem uma primeira experiência pós-vida. Ele encontra a Vanessa lá no que seria um limbo da pós-vida, só que ele não pode encontrar-se ainda com a Vanessa, então ele volta, e no que ele volta, tá o Colossus carregando um saco de defunto com pedaços de Deadpool. É isso que ele tá carregando lá para dentro da mansão. E aí, o Colossus tenta curar a índole do Deadpool, enquanto ele é apresentado pra Missile e a sua namorada, a Yukio. Oi, Yukio! Ai, Wade. O melhor de tudo é os trocadilhos, né? Poxa, Wade, você está em pedaços. Né? Não, aí o Wade pega a cadeira do professor Xavier e começa a percorrer a mansão numa velocidade imensa, né? De 2 por hora. Aí eu... Não vai atrás de mim, não! Que eu vou fugir com esta cadeira! Foda-se! Ah, tá pensando o quê? E aí entra a participação especial dos outros X-Men. Ele passa por uma porta e lá dentro tá o Anjo, tá o Fera, tá o Professor Xavier do McAvoy, não é o do Stewart, é do McAvoy. A Jean Grey e o Corno, tá todo lá, tá todo mundo dentro da cena. Só que aí eles olham pra fora, tá vendo que é o Deadpool e eles fecham a porta. Né? O dinheiro mais fácil da vida desses todos. Mas aí, papo vai, papo vem, a gente vê uma cena do Cable no futuro. E a gente descobre que o Cable é um mercenário que tá vindo pro futuro, tal e coisa. E nesse meio tempo, o Deadpool é convocado pelo Colossus para uma primeira missão com os X-Men. E a missão deles é salvar o garoto lá, que é o Fire Fist. Aí quando o Deadpool... Primeiro, o Deadpool com a roupa de X-Men em cima da roupa dele de Deadpool, cara. Não, é trainee, é estagiário. Né? Ele toda hora fala, nós somos os X-Men. Aí a missão, estagiário, vai se fuder. É sempre nesse carinho. Não, né? E ela tá feliz em ter alguém por baixo dela, né? Pra pisar. Né? Né? Aí, beleza, ele encontra lá o Fire Fist, ele tá tocando o zaralho na porra da... lá do negócio em que ele vive, né? Do orfanato em que ele vive e tal e coisa. Aí, quando o Deadpool descobre que o nome do garoto é Fire Fist, ele fala, puta, é sério, é? Fire Fist. Aí você vai fazer o quê? Um fist fuck na pessoa. Nossa senhora. Não, mas foi a primeira coisa que o Deadpool pensou, cara. Puta que pariu. Mas aí, beleza, ele conhece o diretor dessa porra, desse orfanato, né? E ele tinha a cara de filha da puta, não tinha? Não dava já pra perceber que o cara era um filha da puta só de olhar pra cara dele? Hein, Jota? O que você acha? A primeira coisa, eu falei assim, esse cara é o vilão, mano. Né? Se não é o vilão... É o cara de velão. Se não é o vilão, é o cara que a gente tá ali pra odiar. É, mas convenhamos, né? Assim, diretor de orfanato em filme sempre é meio das trevas, né? Ou... Só faltou os óculos amarelos, né? Pra falar assim, ó, pedófilo. Que diria a Matilda. Exatamente, né? Tava pensando nela. Né? Aí, beleza, o Deadpool descobre que o garoto tinha sido tocado, né, pelo diretor, que o diretor tinha feito coisas malvadas com ele. Ele se revolta, bate, inclusive, de novo no Colossus, ele não aprende fazer o quê, né? Bate de novo no Colossus, perde, e aí ele mais o Fire Fist são presos com aquelas famosas coleiras... de inibir poder, né? Coleira tipo Genosha, né? Muito bem. Nesse banho tempo, eles vão pra prisão, né? Pra geladeira, e eis que chega Cable no presente e se encontra com dois rednecks. Ninguém mais, ninguém menos do que Matt Damon e Alan Tudyk. É assim, você começa a ver que o Ryan Reynolds tem o poder, né? O poder de trazer gente pro entorno, né? Dele. O engraçado... E aí o pessoal, o povo Hollywood viu que o cara tocou no projeto pessoal e transformou isso em ouro, aí todo mundo quer participar, né, irmão? Aí agora tá fácil. Mas também o Matt Damon é da corriola do Ryan Reynolds, né? Então, Matt Damon. É, também. Super também, gente finíssima. Também, com certeza. Bom, dentro da prisão, por causa da coleira que tira os poderes, o Wade volta a sofrer de câncer. Porque, afinal de contas, era a regeneração dele que estava evitando que o câncer se alastrasse. Então, ele voltou a ter câncer. Nós somos apresentados ao Black Tom Cassidy. Pra quem não sabe, era o tipo companheiro de crimes do fanático. E é por causa... Tom Negão, né? Né? Tom Negão, né? Black Tom Cassidy, né? Muito bem, Tom Negão. Isso é roubo de intelectual, de identidade intelectual, né? Muito bem, então. Você... O Black Tom Cassidy, nos quadrinhos, ele é o primo do Banshee, né? Irlandês. é primo do Banshee. Não, ele é irmão do Banshee e ele é parceiro de crime do Fanático. Irlandês. Aí, beleza. Então, o Cable invade a prisão e aí começa a porradaria pra capar, né? Com arma futurística, o cacete a quatro. O Deadpool perde a coleira e no que perdeu a coleira ele recupera os poderes. Tudo bem que ele recupera os poderes tomando uma porrada numa mesa que quebrou a coluna dele, mas foda-se, é o Deadpool, né? Aí, no meio das porradas entre o Deadpool e o Cable, porque o Cable tá afim de matar o Firefist, por quê? Por que, que o Cable quer matar o Firefist? Porque o Firefist, no futuro, queimou a família do Cable. Então, ele tá tentando fazer aquela história de matar o bebê do Hitler. Então... é mais ou menos essa história. Então ele matar voltou no tempo pra matar o... matar o Hitler quando era bebê. Sim. Isso. Matar o bebê Hitler. Né? Muito bem. Aí o Cable tentou voltar no tempo pra matar um Firefist mais novinho pra que o Firefist no futuro não matasse a família dele. Não de merda, né? Mas fazer o quê? Isso acontece. Mas aí, nesse meio tempo, entre as porradas do Deadpool, já com os poderes recuperados... e o Cable, vem a famosa frase do cara, é tão dark, você tem certeza que você não é da DC? Né? Mas a gente pode zoar com a distinta concorrência, né? Por que não? Aí, papo vai, papo vem, o Deadpool decepciona o Firefist, porque ele fala que não tava nem um pouco se portando com o moleque. Temos outra cena de pós-vida de novo, né? Com o Wade agora sabendo a partir da Vanessa que o trabalho dele é salvar o moleque, né? E o Firefist conhece o Fanático. Ops! Spoiler! É. Né? Todo mundo já tinha percebido que o bandidão preso na masmorra era o Fanático, né, cara? Pô, foda-se, né? Cara, eu já tinha tido as dicas, né, quando falou do Black Tom Cassidy, né? Porque pomba. Né? O Fanático de X-Men 3, né? Né? O Fanático de X-Men 3, né? Sim, não, mas o Fanático, dessa vez, é um Fanático bem feito, não é aquele Fanático... Gogoboy do inferno. Gogordinho, né? Gogordinho. Puta que pariu. Mas tá bom. Aí o Wade agora, sabendo que ele tem que salvar o moleque, ele descobre que o moleque mais o Fanático, mais a galera toda vai ser transportada via comboio pra outra prisão. Então ele resolve formar a X-Force. Yeah. Yeah. E aí nós temos uma porrada de personagens B, né? O Terry Crews, né? Que tá lá de bicho velho. Elétrico. Eu que... Bad mano, Blue. Eu queria o Terry Crews, mano. Né? A Dominó. Sorte não é poder. É sim, não é não. É sim, não é não. O Peter, né? E é claro, a melhor participação de todas, que é o Vanish. A Vanisher, ele tá invisível. Mas ele tá aqui? Não, eu acho que ele não chegou ainda. Ah, então tá bom, foda-se. Né? Vou fazer aqui. Além da porra do Shatterstar e do Zygast também, que foda-se. Ninguém se importou com ele. Ele, o poder do Zygast é enfiar o dedo na cara da sociedade, né? Né? Eu quero deixar registrado que esse Shatterstar não tá nada parecido com o Shatterstar dos quadrinhos, mas tá muito longe. Nem de longe. Diferente. Aí o tio né? Ryan me deu uma tristezinha no coração. Se bem que eu não sei o que eu tô reclamando, porque o meu carinho nunca foi pro Shatterstar, e sim pro Longshot. Mas o Shatterstar só foi pra lá pra morrer, né, Ana? Então, foda-se, né? Tá. E é claro que nós somos apresentados ao melhor membro da X-Force, que é o Peter, né? Aí, cara, a cena da entrada do Peter na X-Force é maravilhosa, porque olha seu poder. Não, não tem. Eu tava só sem fazer nada, resolvi entrar. Ah, tá, então tá dentro. Aí no fundo da cena tá o Dopinder, que queria ser membro. Queria mas ser membro da X-Force. Porra! Ele me falou, não! Ah, qual é? Não, porra! Não, quero mais não, merda! Aí, beleza, nesse meio tempo, o Cable tortura, entre aspas, o Fuinha, porque o Fuinha é tão cagão, mas tão cagão, não precisou fazer porra nenhuma. Ele só olha feio, ele diz, ah, senhor, por favor, ai, quando eu tinha 5 anos de idade, eu roubei um pacote de bala na porta da igreja. Né? E aí nós vemos a X-Force em ação, naquela cena maravilhosa da queda do avião. Cara, o paraquedas do Vanisher, cara, eu ri tanto quando o paraquedas pulou sozinho, que é o Vanisher, cara. Nossa, como eu dei risada nessa hora, puta que pariu. Aí, óbvio, eles pularam no meio de uma vendaval, então todo mundo se fodeu. Todo mundo se fodeu. Menos a Dominó. Sim. Porque sorte é um poder. Sim. Né? Aí até o coitado do Peter se fodeu também, porque afinal de contas ele até tinha aterrissado direito. O Deadpool tava comemorando X-Force, X-Force! Mas aí ele foi ajudar a porra do Zygaste que vomitou ácido nele e matou. Ai, faz o quê, né? Porra do Zygaste do caralho. Né? Aí a Dominó. Ei, eu tô. Né? Maninho, a participação do Brad Pitt como Vanisher, cara. Que ele bate nos fios da alta eletricidade e você vê o Brad Pitt sendo eletrocutado como Vanisher. Cara, que coisa sensacional. É mais uma vez o Ryan Reynolds tendo poder pra fazer a graça com o pessoal de Hollywood, né? Vai fazer o quê? Vamos lá. Isso só mostra que o Ryan Reynolds tem amigos em todas as esferas de Hollywood, não? Não é? Aí a Dominó... Ei, eu tô quase chegando no caminhão. Você tá quase chegando no caminhão? Sério? Conseguiu? Porra, que bom. Parabéns pra você, né? Eu falei que com sorte no poder. Aí o Deadpool... Quem é o desenhista cheirado, vagabundo, maluco, que não deve saber desenhar pé... Que acha que, pô, que sorte é um poder. E ela mostrando que sorte é um poder, sim, senhor. Porque tudo que ela fazia tava dando certo pra ela, né? Fazer o quê? Foda-se. Bom, aí, tecnicamente, beleza, a gata negra dos X-Men, das histórias do Homem-Aranha também já tinha esse poder, né? Mano. Sim. Mano, é um off, tá? É na hora que você tava terminando de falar da Dominó, eu não sei na trilha de quem... Foi um barulho de descarga, velho. Foi na minha. Mano, o timing foi perfeito, velho. Aí, beleza. Seguindo, o Cable e a Dominó entram no caminhão. Ela, com a sorte dela, ainda conseguiu sair sem se ferir muita coisa. E aí vem a cena da dança de espadas do Deadpool para evitar os tiros do Cable. Essa cena já tinha sido feita na porra do X-Men Origens Merdarini, né? Aí lá... Isso é no trailer, né? Lá a cena deu certo, né? Lá ele conseguia evitar as balas com a espada, coisa que é impossível. Tão impossível que quando o Deadpool fez a mesma coisa, tomou todos os tiros. Óbvio. Menos o primeiro. Mas como é Deadpool, foda-se, né? Eu não senti nada. E aí o caminhão derrapa, né? O moleque foge do caminhão e a gente vê simplesmente o fanático saindo do caminhão e o Deadpool... Ah, eu devia ter vindo de calça branca. Ah, devia ter. É, porque ele com certeza... Devia ter vindo de calça marrom. Gozou. Não, ele disse que devia ter vindo de calça branca, porque ele gozou. É. Você não aí, sentiu a delicadeza do comentário. A sutileza. Né? Fanático, eu sou seu fã, eu te amo, desde X-Men Gigante 238 e Vingadores, Ultimato, sei lá das quantas. Aí o fanático começou a vir pra cima. Porra, porra, porra, porra, porra. Aí pegou o Wade e cortou. Ele cortou no meio, véi! Ele cortou o Deadpool no meio! Eu peguei a referência. Pegou, né? Muito bem, obrigado. Aí, beleza. Nesse papo vai, papo vem. O Wade se perde do moleque, né? O moleque... Ah, não fala pra mim que eu tenho que sair andando. O moleque vai sair andando. A filha da puta, vai embora então, desgraça. Aí nesse papo vai, papo vem, a Dominó leva o Wade pra casa no melhor estilo mochilinha, sim, né? Porque não tem mais pernas. E aí crescem novas pernas no Deadpool. Então. E a gente vê na casa da véia o Deadpool, pernas de bebê, a lá Instinto Selvagem. Então. Aquele momento que eu admito que eu tive que fechar os olhos e dizer não. Tive que botar a mão na cara e falar, meu pai, não. Peraí. Vocês ouvintes devem lembrar que o Jota disse no começo desse episódio que foi horrível a parte em que o Deadpool encostou aquela mãozinha em formação na Alcega. Concorda comigo que essa cena é muito pior? Muito. Ele eleva o nível do meu Deus pra enésima potência. No início da cena, ele faz a Alcega pegar nas coisas. Pegar no bracinho dele, isso. É, que no bracinho que tá nascendo, né? Muito bem. Aí, beleza, o Cable entra na casa do Deadpool, com a galera toda lá dentro, Dominó, Weasel, Dopinder e o caralho A4. Ele pede ajuda pro Deadpool, dizendo que o Fire Fist, se não for impedido, vai matar geral, vai fuder com o cu da Mariola, tal e coisa. Aí, beleza, o Wade concorda com isso. E é óbvio que nós somos brindados com uma piada à la Rob Liefeld, que o Cable tá toda hora pra cima e pra baixo com a porra de uma pochete, e ele fala pra galera que é cinto de utilidades, e o Wade já manda cinto de utilidades ao caralho, que isso é a porra de uma pochete. Tá, seu filho? Tá, mas escuta, se a gente vai falar de Rob Liefeld, ou você tá falando de pochetes, ou você vai falar de jaquetinha com bolso. Múltiplos bolsos. Ou de falta de pés. Ou de falta de pés. Né? Mas aí, beleza, Deadpool pede desculpas pro Colossus, mostrando o radinho no celular dele e pedindo desculpas. Velho. Ai, meu Deus do céu, eu morri e voltei um pouquinho nessa cena, cara. Aí a Missile e a Yukio aparecem na sacada. Oi, Yukio! Oi, Wade! Pela 25ª vez e foda-se. E aí essa nova X-Force, que é o Colossus, a Missile, a Kyo, a Dominó, o Wade, né, o Deadpool, o Dopinder também, o Dopinder tá lá, e o Cable, óbvio. Então vai essa nova X-Force enfrentar lá a galera lá, tentar salvar o moleque do Fire Fist e tal e coisa. Colossus salva o Deadpool, que ele teve uma grade enfiada na cabeça e o Colossus conseguiu tirar essa grade, né? Peraí, deixa eu falar, o Nerdmaster. Nessa cena em que o Deadpool tá com a grade no meio da cabeça, ele faz a menção de que tem algum sentimento homoafetivo pelo Colossus. Era o que eu ia falar. Depois que ele arranca a grade, ele fala, opa, peraí. Né? E aí somos brindados por uma puta luta de CGI, que é nada mais nada menos que Colossus versus Fanático. E nossa senhora, que essa luta foi maravilhosa, cara. Puta, sim, que pariu. Aí beleza, o Wade conversa, tenta salvar o Russell / Fire Fist, né? Ele até salva o Fire Fist, mas para poder salvar o Fire Fist, ele morre. Porque o Cable tenta dar um tiro no Fire Fist pra matar o Fire Fist, e o Cable e o Deadpool se jogam na frente, né? Aí temos uma cena de pós-vida 3, né? E nessa cena de pós-vida, parece que o Wade dessa vez vai ficar com a Vanessa, tal e coisa. Ele até agrada, beija, tal e coisa. Vai falar, não, Tigrão, então a hora não é agora, não. Volta lá, volta, bebê, volta, porque você ainda tem que voltar. E aí, o ursinho sujo do Cable fica limpinho, mostrando que a família do Cable se salvou. O Cable volta no tempo, mas em vez de voltar no tempo pro tempo dele, não, ele volta um pouquinho no tempo para salvar o Wade, porque ele bota aquela ficha de chumbo dos arcades no bolso da pochete ali do Wade para ela tomar o tiro. Aí o Wade, ó, chumbo de alta qualidade, tá vendo? Parou a bala. E aí, acabou-se o filme! Yeah! Mais pós-créditos! Temos os créditos desenhados primeiro, né? Sim. Não foram animados, aqui foram só desenhados. Ah, peraí. Aí temos primeiro... Ô, Nerdmaster, antes de continuar. Cara, eu até não tive a chance de falar porque eu precisei sair, mas, mano, a abertura do filme foi muito entrada em Gun Barrel do 007, velho. Foi, a gente falou disso. Só que com a putaria do... Ué, mataram a Vanessa? Que porra é essa de matar a Vanessa? Esses caras são malucos? Sim. No meio dos créditos. Sim, né? Sim. Tá bom. Aí agora temos um pós-crédito. O Deadpool recupera a máquina do tempo do Cable, graças a Missy e ao Kyo, que é elas que consertam a máquina pra ele. Aí ele volta no tempo, salva a Vanessa. Volta no tempo, salva o Peter. Isso é importante. Pulga, né? Aí ele mata o Deadpool do filme Origins X-Men Wolverine. Eu dei risada pra caralho. E aí ele mata o Ryan Reynolds quando tava pra aceitar o papel de Lanterna Verde, etc, etc. Então, puta que pariu, que pós-crédito maravilhoso. Da hora demais, cara. E aí... Lavou a alma, né? Oxi! E aí chegamos agora em 25 de julho de 2024 com nada mais, nada menos do que Deadpool e Wolverine. Yeah. Filme esse que ainda está nos cinemas. Depende de quanto, se o episódio for lançado. Né? Na época da gravação tava. Sim. Né? Aí, beleza, escrito por Red Reese de novo, Paul Wernick de novo e Ryan Reynolds de novo. Aliás, mais Ryan Reynolds ainda do que nos anteriores. Dirigido por ninguém mais, ninguém menos que o meu querido Shawn Levy. Cara, eu adoro Shawn Levy de Uma Noite no Museu, Harry Potter. Cara, ele é um puta de um diretor maravilhoso. E produzido novamente pelo Ryan Reynolds e pela Lauren Shuler Donner. O filho da mãe aqui, eu amo. Sinopse. Vamos lá. Deadpool recebe uma oferta da Autoridade da Variância Temporal para se juntar ao universo cinematográfico Marvel. Mas em vez disso, recruta uma variante do Wolverine para salvar o seu universo da extinção. Qualquer reclamação, IMDB. Né? Tá? Então, no elenco de novo, temos o Wade Wilson, Deadpool, ainda com Ryan Reynolds e Reginaldo Primo. Nada mudou. Só que agora temos Wolverine Logan, do Hugh Jackman, ou o senhor Luiz Fayer Mota, que faz um Wolverine foda para caralho, desde Wolverine X-Men Evolution. Ele faz um Wolverine, tá? Então não foi pouca porcaria, não. É. Não foi seu Isaac Bardavi, porque não dava, mas foi o segundo a melhor posição. Com certeza, ele fez o Wolverine na maciota. Na maciota, com certeza. Aí tivemos ainda a Vanessa Carlyle como a Morena Baccarin, a Andrea Muruti ainda. E aí temos a bandida, né, deste filme, que é Dona Cassandra Nova, a irmã gêmea cruel do Charles Xavier. Lá nos Estados Unidos foi a Dona Emma Corrin, muito bem feita, inclusive. E aqui no Brasil, Madame Dona Tarsila Amorim também mandou bem para caceta. Ô, Nerdmaster, né? Você que manja muito mais dos quadrinhos da Marvel do que eu, porque eu sou praticamente um zero à esquerda. Em que tipo de... Quando que apareceu a Cassandra Nova nos quadrinhos? Você sabe me dizer? A Cassandra Nova, ela é uma personagem recente, tá? Ela é, acho que é da década de 2000, 2010, mais ou menos. Não sei te precisar exatamente quando. Quem saberia e seria o Matheus, né? O HQ Man, claro, né? Mas deixa eu só fazer uma pesquisazinha rápida aqui e você corta essa peça. Com certeza. Ela apareceu nos X-Men, nos novos X-Men 144 em junho de 2001. Olha, já faz um bom tempo até. Tá? Mas, tecnicamente, é nova, né? Porque comparada aos outros personagens. Da década de 60, né? Mas vamos lá. Aí, beleza, depois da dona Cassandra, tivemos outro filho da puta também, que é o senhor Paradox, né? O chefe da divisão da TVA que estava cuidando do Wade. Quem fez lá fora foi o Matthew McFadden. E aqui no Brasil foi o seu Nestor Chiesi. Muito bem. Muito bem. E aí começou o festival de retorno de personagem do universo Fox. A primeira delas foi Madame Dona Laura, também conhecida como X-23, refeita maravilhosamente por Dona Daphne Quinn. Cara, essa menina... manda bem pra caramba, mano. É carismática para caralho. Sim. Né? E feita no Brasil pela Carol Roberto. Que também não Madame deixou por Dona... menos. Né? Madame Dona Electra Natius, né? Feita pela Jennifer Garner, e eu vou dizer de novo. Então fale direito, porque é a Dona Electra Rapaz Natius, que foi interpretada magistralmente pela Dona Jennifer Rapaz Garner, que também tem a voz brasileira da nossa querida Fernanda Rapaz Baroni. Ô, Jataniana, não foi exatamente isso que eu falei? Justo. Né? tá bom, foda-se. Mas aí, outro... esse sim, cara, quando apareceu, me explodiu a cabeça na porra do filme, que foi o seu Eric Brooks, vulgo Blade, do Wesley fucking Snipes. Sim! Caralho. Com aquele... com cavanhaque branco. Que massa, porra, pra caralho. Né? Quem fez lá fora foi o Wesley Snipes, aqui dentro foi o Márcio Simões. Cara, quando o Remy LeBeau Gambit do Channing Tatum apareceu nesse Curriola da Resistência, cara, eu ri tanto. Eu dei tanta risada que eu quase... cuspi um pulmão pra fora de tanta risada que eu dei nessa hora. Porque, pra quem não sabe, essa brincadeira do Shane Tatum ser o Gambit era uma piada, porque depois do filme X-Men Origens Wolverine existia um plano do Shane Tatum ser um Gambit mesmo, ter um filme solo do Gambit. Só que nunca aconteceu. Miou. Entendeu? Subiu no telhado. Pois é. Então foda-se o Gambit, né? Tadinho do Shane Tatum encroquetado naquela roupa, né? E o mais legal é que trouxeram o Chris Evans, mas dessa vez não como Capitão América, mas sim como Johnny Storm, o Tocha Humana, que é aquela versão do Quarteto Fantástico. Primeira. Tá bom, bebê. Deixa eu só falar uma coisa. Tá bom, bebê, mas antes disso, calma aí, calma. Antes disso, deixa eu falar que o Marcos Souza é o dublador do Gambit, porque vocês estão pulando corguinho aí. Porra, nem terminei de falar da coragem do Gambit, o cara já quer meter o Johnny Storm na conversa. Fala do Gambit, Ana. Então, eu lembrava muito vagamente da história do Channing Tatum ter sido escalado pra fazer o Gambit. Sinceramente, eu acho que eu nunca vi um filme do Channing Tatum, nem lembrava da cara dele, nem sabia se tava Magic Mike. Repito, não assisti, nunca ouvi falar. Um minuto. A minha única referência dele, tá? Sinceramente, é um episódio daquele Lip Sync Battle que ele tá dublando uma música da Beyoncé. É a única referência que eu tenho dele e só. Então eu sabia que de repente era um cara mais parrudinho, assim, né? Cara, voltando agora pro Johnny... Eu vi ele entrar o uniforme, eu reconheci o uniforme, eu reconheci o personagem. Eu falei, eu não acredito. Eu dei um berro, acho que eu fui a única que deu um berro no cinema. Tadinho, ali naquela sessão ninguém sabia quem era o Gambitinho. Eu me escangalhei de rir. No Brasil, quem fez o Chris Evans / Tocha Humana foi o Dudu Espinosa, e a gente volta pra falar do Johnny Storm daqui a pouco. E aí veio a curriola dos outros filmes, que é o Weasel do T.J. Miller, o Colossus do Stefan Kapik, a Míssil da Brianna Hedelbrand, a Oyukio da Shiori Katsuna, né? O Peter, Peter Poole, do Robert Delaney. É importante entender que ele aqui é o Peter Poole, não é só o Peter, tá? O Dopinder do Caranço, né? O Dopinder do Carassone e o Buck do Randall Handler. Esse aí, então, só entrou pra dar parabéns pro Wade lá e acabou. Sim. Mas tivemos, Jota, meu querido Pete Kendall, várias participações especiais. Por exemplo... Bom, já que o Jota tá perdido... Então, esquece do Jota. Fala tu, Ana. Participações especiais. Temos Happy Hogan, interpretado pelo John Favreau e dublado aqui pelo Wilken Mazey. Acho que todo mundo conhece, lembra quem é o Happy Hogan, né? O motorista. Sim. Depois, chefe de segurança, depois herdeiro espiritual do legado do Tony Stark. Né? Temos o que acabou sendo batizado, né, pela internet de Calvirini. Porque seria um Wolverine interpretado pelo Henry Cavill. Que é uma piada também longa e recorrente das internets que lhe daria um bom... Nossa, cara! E o Ryan Reynolds como Deadpool, na hora que ele encontra o Cavirini, cara, puta que pariu, ele quase gozou nas calças de novo. Né? Então, nesse ponto... E que tem a voz brasileira do Thiago Longo. Então, era essa a piada. É porque você falou que a piada do Kevin Reaney é longa e temos a voz brasileira, que é o Thiago Longo. Tuduche pra você. Ah! Se auto deu um tuduche, tá? se auto tunduchou a si mesmo. Tá. E tu que voltou dos mortos, cretino, pensa as outras participações especiais. Uai, tem a Lady Pooh, que é feito pela Blake Lively e dublado pela Evie Sade, que é maravilhosa. E quem é Blake Lively, querido Jota? É a pessoa que interpretou a Lady Pooh. É a mulher do Ryan Reynolds. Ah, jura? É a esposa do Ryan Reynolds. Olha, agora as coisas fazem sentido. Nepotismo, meu ovo. Jura? Então o Baby Pooh deve ser o filho dele. Não, o Baby não, mas o Kid Pooh é. É a Inês Reynolds, que é a irmã, que é a filhinha mais nova dele. Merda, errei por 10 anos. Errou porque você não tá vendo a pauta, porque tá escrito na pauta. O Baby Pooh não faz, não tem voz, criança. Eu levantei pra você incestar, filho, a mãe. Cala a boca, desgraça. E quem fez o Deadpool zumbi? Foi o Nathan Fillion e foi dublado pelo Gustavo Machado. Sim, muito bem. O estúdio de dublagem dessa vez foi o Media Access Company, dirigido por Sérgio Cantu. Muito bem. Aí, beleza, começa o filme. E aí começa o filme com uma maravilhosa cena de monólogo do Deadpool falando a respeito da burrice da Marvel. Né? Porque... Porra, eu não devia ter tido nenhum filme, me deram uma saga, né? Me deram uma franquia. Porra, a Marvel é muito burra, puta que pariu, né? Ah, e vocês que estão se perguntando como é que nós vamos fazer esse filme com o Wolverine sem desonrar o legado do Logan? A resposta é, não vamos. Né? Não vamos deixar de desonrar o legado do Logan. Nós vamos não só desonrar o legado do Logan, mas vamos inclusive cometer necrofilia. Com o Logan. Né? Vilipêndio de cadáver. Vilipêndio de cadáver. Muito bem. Né, dona Ana? Exatamente. A necrofilia vamos deixar de lado porque ninguém foi lanchado. Né? Mas vamos botar... Isso que você sabe. Vamos dizer que o Deadpool botou pra foder com o Wolverine? Né? O cérebro deu até um nó agora. Eu vou deixar o silêncio ficar assim, tá bom. Aí vamos lá. Aí o Deadpool encontra o Wolverine, ou quase, né? A gente tem aquela cena maravilhosa do Deadpool conversando com o esqueleto do Wolverine. Os agentes da VT aparecem e começam os créditos iniciais com cena de porrada, profanação de cadáver e ao som de Bye Bye Bye Bye do N5. Cara, que foda! Caralho. Eu comecei a gostar dessa música, mano, finalmente. Né? Nossa senhora. Palmas, inclusive, pro coitado do garoto que dançou na roupa do Deadpool, que não era o Ryan Reynolds naquela hora, era um dançarino profissional, tá? Mas que não foi creditado. Coitado do menino. Mas tá bom. O Ryan Reynolds admite que ele não sabe dançar. Pelo menos não nesse nível. Né? Né? Nível nenhum, pra falar a verdade. Mas aí, beleza, papo vai, papo vem, acabam os créditos, né? Tipo, veste as garras do Wolverine e ele manda aquela na pra tela de nossa, tô tão molhadinho agora, né? E a gente tem um flashback do final do Deadpool 2, né? Porque, afinal de contas, é por causa dessa putaria do papo vai, papo vem, né? De volta no tempo que o Deadpool agora tá preso pela VT, né? Nesse meio tempo, a gente viu uma entrevista dele com o Happy Hogan. E agora eu quero fazer uma pergunta para vossas excelências. Era o MCU? Era sim. Era. Olha, eu não tenho certeza. Porque tem uma coisa que aparece no filme, que isso eu vi comentários, né? Fofocagens externas. Que no balcão ali, na prateleira, tem várias coisas. Tem uma foto do Tony Stark. E essa foto deveria estar do lado dele o Tom Holland, né, o Homem-Aranha. Só que o Homem-Aranha está obscurecido, tem um objeto na frente. E diz que isso é de propósito porque o rosto do Homem-Aranha, ele ninguém lembra, ninguém mais. Ele não existe dentro do universo. Culpa do. Uhum. Do. Doutor Destino, Doutor Estranho, é. Do Doutor Estranho. Então, isso coloca, assim, um pezinho no MCU. Mas todos os itens que apareceram nos filmes do Homem de Ferro, tá tudo lá. Tá a Mac 3, né, aquela prateada lá que não voa, a armadura na maleta tá lá também. Tá lá o coração de... Coração do Stark. A prova de que o Tony Stark não tem coração. Tá lá aquele escudo do Capitão América, aquele projeto que ele utilizou pra colocar o tubo em cima do mini acelerador de partícula. Então tá tudo lá. Sim. Aí, beleza, o Wade volta pro universo dele, que é o 10.000 e o caralho A4, e ele vira vendedor de carro junto com o Peter. Aí o Peter é colega do Wade nessa concessionária de carro, e ele guarda o traje do Deadpool no armário dele. Afinal de contas, ele quer que o Wade volte a ser o Deadpool, mas o Wade não quer mais ser Deadpool, foda-se, né? Aí, beleza, vemos então agora a cena da festa surpresa do Wade com os cameos, com os amigos dele, né? Que aparece todo mundo lá, Colossus, Dopinder, Bucky, Oiuquinho, também, né? E coitado do Bucky não tinha falado mesmo de novo. De novo. Não, mas coitado ainda é o Colossus, que só aparece do queixo pra baixo. Não tiveram dinheiro nem pra fazer o CGI todo do cara, sacanagem. Porra. E ainda fica num cantinho do apartamento, que é pequeno, né? Todo dobradinho, porque ele não consegue ficar de pé direito. É triste. Uhum. Aí temos a cena da Sega Audio perguntando da cocaína. Não, cocaína não. O Kevin Feige falou que a única coisa que a gente não pode falar é de cocaína. Tá, mas e de talquinho de bebê? Cara, ele conhece todas as senhas, todas as malandragens. Ah, pozinho cubano, tal e coisa. Você quer brincar na neve? Quero, mas não posso. Aí, beleza, tocam na porta, né? Tocam a campainha, é a galera da VT. Aí o Wade, opa, peraí, tá bom, ó. Isso aí é pra assustar? Tá. Pra Disney, sim, taralho é novidade. Pra mim, não. É. Tá? Aí, beleza, captura o Wade e arrancam fora aquela peruca presa com o grampeador, né? Na cabeça do Wade, né? Ele, inclusive, falando pra míssil, isso não é uma peruca, é um balaiage. Um balaiage. Um balaiage, cara, eu tô tomando. Aí, beleza, temos a cena do Wade com o Sr. Paradox, né? O Wade é apresentado ao MCU. Ele vê, inclusive, a cena em que o Thor chora a morte do Deadpool e ele quer saber por quê. E até agora a gente também quer saber por quê que o Thor chorou pela morte do Deadpool. Né? Quem sabe, talvez, e, finalmente, no Deadpool 4 ou no próximo filme de Vingadores, sei lá. Talvez, né? E aí nós somos apresentados a ninguém mais, ninguém menos do que o Marvel Jesus. É. Jesus da Marvel, né? E temos a maravilhosa cena de quebra-parede de foda-se a Fox, agora eu tô na Disney, bando de filhos da puta, que se foda todo mundo. Aquilo ali foi uma quebra da quarta parede, um desabafo ao mesmo tempo. Não foi? Não foi? Foi. Aí beleza, o Deadpool ganha um novo traje com direito a vários tapas na bunda, né, Jorge? Né, Jorge? Tapa na bunda e patolada, porque o que pegou naquele pacote dele foi brincadeira, né? Né? O Deadpool. Tanto que ele reclamou pro Paradox. É. Né? O Paradox ele reclamou que o Papai Noel ali era um predador sexual. Né? Muito bem. Aí o Paradox explica pro Deadpool que o universo dele vai morrer, que tá faltando uma âncora, e que a âncora não é o Deadpool, a âncora dele era o Logan, do filme Logan. Tá? Ó. Só que o... Tem uma característica assim, que eu queria pontuar antes da gente continuar, é que nesse filme, diferente dos outros dois, as cores estão extremamente mais saturadas, muito mais vibrante, né? Tá tudo mais, muito mais colorido. Vermelho tá mais vermelho. Menos na parte do Void, que aí a desaturação é geral. Exato, ali é. Mas assim, no geral, assim, tá tudo muito mais colorido, né? Parece finalmente um filme de homenzinho. Jota, o nome disso é Disney. Justo. Aí beleza, o Paradox quer acelerar o fim do universo, porque ele não quer esperar 1000 anos no universo destruir, então ele cria a porra do rasgador temporal, seguido do Wade por Santo MacGuffin, né? Aí o Deadpool rouba o time pad do Paradox e viaja no tempo e vai atrás de Logan. E aí nós somos brindados por uma coleção de Wolverines, um melhor que o outro. A começar por Wolverinho. Sim. Jota, descreva para nossos ouvintes. Que seria a versão mais próxima da descrita nos quadrinhos, né? O popular Nanico. Cara, eu quando ele chega no bar que convoca o Wolverine para se juntar à causa dele, e o cara na hora se prontifica, aí a cena abre e ele pula do banquinho, ele é do tamanho do banquinho, velho. Puta que pariu. Aí o Wade começa a falar, oh, que Wolverinezinho bonitinho, pequenininho, então uma porrada federal por causa disso, pra deixar de ser otário, né? Aí depois temos o Wolverine Era do Apocalipse, foda. Muito foda. Foda pra caramba. O Caolho, que cara, quando apareceu o Wolverine Caolho, eu juro que eu gritei a plenos pulmões na porra do cinema, cara. Puta que pariu. Há muito tempo. Eu não pude gritar, eu estava na cabine de imprensa, lá não pode essas coisas. Então tá. Babaca! E aí tivemos o Cavalry. Babaca. Tivemos também o Cavalrine. Né? Oh, bem-vindo ao universo Marvel. Nós vamos te tratar melhor do que a concorrência. Que cá entre nós foi, tirando o Hugh Jackman, é o melhor, viu? Ficou muito bom. Cavalrine ficou muito bom, cara. Ficou bom. Só tem uma coisa, né, mano? Ele veio recarregando os braços que nem no filme lá que ele fez com o Tom Cruise. Ele fez o catraque com o braço, fez o catraque com o braço, foi. Aí depois tivemos o Old Man Logan. Diz que ele ficou o dia todo pra filmar com aquele... Fala. Oi. Diz que ele ficou o dia todo com aquele charuto na boca pra filmar. Terminou o dia com a garganta mais destruída do mundo, né, de Master hoje. Mas aí depois veio o Old Man Logan e finalmente o Wolverine marrom, com o Hulk. Essas cenas também foram muito boas. Aí, finalmente, o Deadpool encontra o Wolverine, entre aspas, certo, né? Que é o Wolverine deste filme. Que tem garras meia boca, né? Garra tá... Pô, é uma garra... Garra brochada. É, né? É o que acontece com Wolverines de 50 anos, né? A garra fica meia boca. É, né? O Wolverine. O Wolverine. É o vovô Verine, né? O vovô Verine. Tá bom. Cara, as cenas do Hugh Jackman nessa parte do Deadpool ameaçando e o cara botando a testa na arma pra que mate ele. Ele enchendo a lata de uísque numa garrafada só. Cara, é sensacional, cara. Por favor, alguém dá um Oscar pra esse homem, que ele merece. Ele merece um Oscar pra cada cena, cara. Puta que pariu, caralho. Isso porque ele não queria. Aí, beleza! Ô, Nerdmaster, isso porque o Hugh Jackman não queria voltar a fazer o Wolverine, né? Queria. Depois que ele viu o Deadpool, ele mesmo falou que queria. Queria. O Deadpool disse que ele só voltaria com uma maleta cheia de dinheiro e. Pausou a fala aí, né? Acredite que dessa forma foi. Aí, beleza, o Wolverine desmaia depois de uma garrafada inteira de uísque na testa. Também. Né? O Deadpool leva ele pra VT e quando leva, descobre que ele tá de uniforme azul e amarelo. Yeah! Porra, levou 20 anos! Levou 20 anos, cara! E os pra ele mostrar que tava de pijama. E os nerdola, né? E os nerdola chora. Porra. Yeah. Aí o Paradox explica que esse daí é o pior Wolverine possível, porque ele fez merda no mundo dele, né? Eles dão parabéns pro Wolverine, mas aí o Wolverine e o Deadpool tentam atacar o Paradox e o Paradox poda eles e manda eles para o vazio. E aí a gente vê uma porrada de easter eggs, como o logo da Fox, né? A metade da estação da Marvel e outras coisas não menos famosas. Mano, e aí a gente. Eu dei risada quando eu vi a logo do 20th Century Fox, velho. Né? Já vai tarde. Cara, a briga franca, crua e porradeira. O Wolverine com o Deadpool é garra no saco, é garra no fundilho, é estouro de pistola nas costelas, chute na virilha, cabeçada no Kengo. Puta que pariu, cara. Espadada. Que cena. Aí, né? Aí tem uma katana, depois tem outra katana, depois uma Baby Knife. Baby Knife, né? Tem Baby Knife também. Aí, beleza, chegam os coadjuvantes, né? Os bandidos da vez, né? A caravana da coragem do Mad Max ali com Groxo, com Piro, com Dente de Sabre, o caralho é quatro. E aí temos o primeiro, Let's Fucking Go! Let's Fucking Go! Se aparecesse a Furiosa ali no meio, não ia me surpreender. Mas apareceu, filho. Apareceu, porque quando o Wolverine decapitou o Dente de Sabre, ele falou, olha aqui a Furiosa, nós matamos a sua Furiosa. Ele falou, mas aí foi a referência, né? Né? Aí, beleza, temos a participação de ninguém mais, ninguém menos, do que o Sr. Chris Evans, como o Cap... Não, não é o Cap. Não é o Cap. É o Tosh Humano. Cara, o Deadpool nessa hora... Ele vai falar. Avante! Em chamas! Em chamas? Ah, tá. Tá bom, ele se serve também. Mano, se serve não, também. Essa parte, inclusive, esse filme 3 eu assisti hoje. E cara. Mano. Eu olhei o Chris Evans no capuz e falei, porra, é o Capitão América. Não! Ninguém lembrava do Tocha Humana, cara. Ninguém lembrava. É o Tocha, velho! Eu também fiquei surpresa. Ninguém lembrava mesmo. Né? Aí, beleza. Não, aí dá uma estranheza, porque ele fala, chama o cara de cabeça de pica, velho. Né? Pô, o capitão nunca falaria isso. É onde a gente devia... Nunca. Ele tem... Ele é pudico, né? Bom, mas aí papo vai, papo vem. Eles acabam sendo capturados, o Deadpool, Wolverine e o Tocha Humana. Eles são levados para a base da Caçanda Nova, que é simplesmente um corpo morto do Homem-Formiga, né? Temos aí mais câmbios, como, por exemplo, o agora sim, o fanático do X-Men 3, aquela porra de Gogo Boy do inferno, né? A Lady Letal, o Azazel e uma porrada de outras não menos famosas, né? Apareceu também o Fantasticarro. Quem aí viu o Fantasticarro? Eu vi. Vimos. Saboretão, Fantasticarro. É, Saboretão. Aí o Deadpool solta o verbo contra o Johnny Storm, falando pra Cassandra, ó, você que falou que você é puta, faz isso, faz aquilo, chupa pau e dá o cu e barari, barané, barané. Que isso? Aí a Cassandra, eu nunca falei isso não. Aí a Cassandra simplesmente arregaça a porra do Johnny Storm, faz um fatality na porra do Johnny Storm, que só sobra os ossinhos. Aí fala, cara... Finish him! Finish him, né? Aí depois dela esfolar o Tocha, ela esculacha com o Wolverine, porque esse era o primeiro Wolverine que tinha aparecido no vazio, né? E ela enfia os dedos na cabeça do Deadpool pra descobrir os traumas do Wade. Cara, nessa hora, Jota tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, dá agonia, não dá? Vendo ela enfiando os dedinhos de salsicha dentro da cabeça do Deadpool. Mano, esses Nossa. Efeitos ficou da hora, velho. Né? Aí, papo vai, papo vem, a gente vê os traumas do Wade através da Cassandra. Mas o Wolverine, que estava ali fazendo nada, terça-feira, sabe como é que é? Ele tenta fazer um kebab da Cassandra, né? Fazer aquela... com as garras dele, até consegue, mas não adiantou nada, porque não funcionou, né? Não funcionou, não, né? O Alive, lembra do Alive? Quem, Alive? Da primeira temporada do Loki, episódio 7? É esse, Alive aí mesmo, é esse aí mesmo, hein? Ele ataca a base da Cassandra e o Wolverine e o Deadpool conseguem fugir numa perna robô de sentinela, né? Aí eles chegam até um bar, né? Um daqueles diners, né? Americanos. Aí o Wade chega naquela, e aí? Você vai me contar o que que tá te assombrando ou a gente espera pelo flashback do terceiro ato? É, vamos esperar o flashback do terceiro ato. Aí o Deadpool conta que teve uma X-23 no universo dele, que o Logan dele morreu, e nós somos apresentados ao melhor personagem que tem neste filme, que é nada mais, nada menos do que Mary Poppins, vulgo Dogpool! Ana, discorra seu amor por Dogpool. Ai, é difícil descrever esse amor, porque, gente, esse bichinho, ele parece ser muito carinhoso, mas ele é feio de doer. É o cachorro mais feio do mundo. Não, ele não é o cachorro... Não. Ele não é o cachorro mais feio do mundo. Ele é o cachorro mais feio da Inglaterra. E com... Ele realmente tem o título de cão mais feio da Inglaterra, de verdade. Gente, eu não sei qual é a raça daquele cão, mas ele deve ter algum problema, porque a língua dele fica o tempo todo pra fora. E é pelo menos 3 vezes maior do que uma língua normal de cachorro. É feio. É tão feio que quase dá a volta e fica simpático. Mas assim, quase, não chega. Pra vocês terem a informação completa, o nome da cachorra é Peggy, tá? E ela é conhecida por ter tido em 2003... O 2023, aliás, o título de O Cão Mais Feio da Grã-Bretanha. E foi justamente por causa desse título que o Ryan Reynolds trouxe ela pro papel de Dogpool. Gente, sabe aquele título de O Cão Chupando Manga? Ela. né? É, mas junto com... Só que, infelizmente... Fala, fala, Jorge, fala, que eu sei que você quer falar isso, fala. É. Segue aí. Só que, infelizmente, a gente não foi apresentado apenas ao Dog Pool, né? A gente também teve que ser apresentado ao Nice Pool. E o silêncio conta tudo, mano, né? Como é que o povo adora o Nice Pool. Mano, o Nice Pool me deu uma vibe tão grande de Highlander, velho, com aquele cabelo comprido preso, velho. Cara, o ele me lembrou um Faria Limer, né? Né? O Nice Pool deu pra mim uma onda, assim, uma vibe de babaca. Tá? Só isso. Babaca. Muito babaca, né? Mas beleza, o Nice Pool consegue pro Wolverine e pro Deadpool um Honda Odyssey, e o Deadpool fica muito puto porque ele odeia o Honda Odyssey, mas graças a essa cena do Honda Odyssey, nós tivemos a melhor cena de porrada interna do carro, que ganhou inclusive da cena do primeiro Deadpool. Você não concorda, Jota? Oh, e ao som de You Are the One That I Want do Grease, velho. Sim. Cantado pelo John Travolta e o Olivia Newton. Sim. Só pra botar gente velho besta no, na sala de imprensa. Cara, aí tu imagina dois seres praticamente imortais, com um fator de cura aprimorado, brigando e se matando. No talo. Brigando, se matando e se regenerando no carro ao mesmo tempo. Aí a briga acabou e a única condição pro Wolverine poder dormir em paz foi amarrar o Deadpool que nem uma salsicha, que nem uma múmia com a porra dos cintos de segurança do carro. Aí estão lá eles dormindo, quem aparece é X-23, pega os dois e leva eles pra Resistência. E lá na Resistência eles encontram ninguém mais, ninguém menos que Elektra, Blade e o Gambit do Channing Tatum. Cara, o Channing Tatum fazendo sotaque fajuto de francês é tão foda e ao mesmo tempo tão escroto que o Deadpool chegava numa hora e fala: quem é teu coach de sotaque? Os Minions? Sim. Né? E a dublagem brasileira não deixou isso barato, não. Ficou muito bom também. Ficou. Aí o Deadpool propõe uma equipe, né? Propõe que eles se juntem pra ir contra a Cassandra e let's fucking go, de novo. Vamos lá. O Wolverine conversa com a X-23 e conta a história do traje. Ele conta também o que que ele fez no universo dele, que por causa dele todos os X-Men morreram. E que ele sempre foi o cara errado. Aí a X-23, tá? Sempre foi o cara errado até você ser o cara certo, né? Oh, que bonitinho, né? Nesse meio tempo, o Paradox recebe uma ligação do Piro, sim, o Piro que tá lá no vazio, que ele é um X-9 da porra do Paradox, e a Resistência invade o esconderijo da Cassandra. Inclusive com a piada de que só existe um Blade, sendo que o Deadpool olha pra gente e o cara... É, né? Né? Aí o plano é pegar o capacete do Fanático, porque na verdade o plano era ter o capacete do Magneto, só que a Cassandra derreteu. Então o único capacete anti-telepatia que tem disponível é o do Fanático. Aquela porra daquele Fanático Google Boy mesmo, lá da Cassandra, então, é aquele mesmo. Então vamos lá. Nerd Master, o capacete do Magneto neste mundo teve o mesmo destino da Jules Rimet. Né? Exatamente. E aí, queridos, a porrada canta na casa de Noca. Yeah! E, cara, não é que o Gambit é foda. Channing Tatum vestiu o mesmo personagem. Channing Tatum é foda-se, mas, cara, os ataques dele, principalmente os ataques de arma e daquele bastão dele... Puta que o pariu, cara. Mamãe. Você gostou do bastão dele? É, adorei. Pronto. Ui. Senti todinho. Ui. Ui. Ai. Eu gostei muito como eles incorporaram algo que é a marca registrada dele, né? O uso das cartas de baralho. Energizando, sim, jogando elas à torta direito. O efeito ficou muito bom. E olha, para um uniforme que é quase que uma armadura, né? Uma coisa assim tão, tão travada, ele estava com excelente mobilidade. E vamos ser sinceros, Ana, uniforme prega pra caralho, né? É, mas pelo menos tá igualzinho. Brega e lindo, né? Brega. Né? Mas tá igualzinho bom. Mas do X-Men dos anos 90. Né? Temos agora a cena do Deadpool mais Wolverine contra Cassandra. A Cassandra invade a cabeça do Wolverine, mais uma vez dando uma dedada. Né? Ui! Aí o Wolverine tá lá entretendo a Cassandra, tal coisa. É X-23, joga o capacete pra galera e o Deadpool consegue enfiar o capacete na Cassandra, ferrando com a Cassandra, né? Deadpool ameaça ela pra que ele devolva eles pro universo. Ela, não, devolva porra nenhuma. Tira esse capacete e eu mato os dois. Ele é da puta. Mas aí chega Piro, atira na Cassandra. E como ela tá de capacete, ela não tem os poderes dela para poder evitar os tiros e ela tá lá sofrendo. Então o Wolverine consegue conversar com a Cassandra, consegue provar que eles estão do bem, consegue convencer a Cassandra a ajudar eles. E aí o Deadpool e o Wolverine pulam num portal do Doutor Estranho feito pela Cassandra. Quer dizer, a Cassandra pega um daqueles anelzinhos do Carmatage e faz um portal para eles poderem fugir. Aí, beleza, eles voltam, caem no carro do Honda de novo, né? Na concessionária lá do Peter. E aí o Deadpool já começa. Você vai fazer isso até os 90, porra. Né? A Cassandra interroga o Piro e a Cassandra invade o universo do Deadpool atrás do paradoxo, porque ela descobre que existe o rasgador temporal. Outra que também descobre esse rasgador é a B-15, lembra da B-15, da série Loki? Então, ela aparece aqui também, né? E ela vai atrás do paradoxo, porque o paradoxo está fazendo merda. E aí nós somos brindados com a cena de Liefeld, Just Fit. Né? Cara, que sacanagem essa loja. Não é? Eu não consigo entender o que, que vendem ali. Porque não devem ser os pés desenhados pelo Liefeld. Devem ser próteses de pé. Ou a falta deles. Né? E aí temos a volta de Dogpool, mas infelizmente ele novamente não vem sozinho, porque vem a merda do Nicepool de novo. E ele finge que quebra a quarta parede. Bebam água. Crianças, isso é importante. Bebam água mesmo. Sim. Tá? E a tropa Deadpool. Caralho, a tropa Deadpool. E vamos pro nepotismo na família Reynolds, né? Porque a Lady Pooh é a mulher do Ryan e o Kid Pooh é a porra da Inês, da filhinha do Ryan. E o Baby Pooh dizem que é o bebê do Ryan também. Então pronto, tá? Nepotismo na galera toda, né? Ué, mas O Ryan produziu, montou, escreveu e fez o filme da porra toda. Eu coloco a minha família se eu quiser, caralho. É. Ô, Nerdmaster, você viu que tem um Deadpool galês? Tem galês, tem um cowboy, tem um ninja. Você sabe quem é o galês? Quem é que faz o galês? É um dos jogadores de futebol do time que o Ryan Reynolds comprou no País de Gales. Ah, então pronto. De novo, nepotismo. Sim, é um filho de outra forma, né? Aí o Deadpool usa o Nice Pool de escudo, todo mundo dispara tudo quanto é tiro possível na porra do Nice Pool. Ah, daqui a pouco ele regenera. Eu não regenero. Ah, é? Foda-se. Morreu então o neném. Foda-se. Eu não queria que você estivesse vivo mesmo. Mas aí, o Wolverine que tava com o Dogpool no colo, né? Quando o Wolverine levanta, ele tá com o Dogpool no colo, ele vai até o Deadpool, ninguém ataca o Wolverine. Por quê? Porque respeita o Wolverine? Não, porque eles não queriam acertar o Dogpool. Afinal, é um bando de Deadpool, né? Né? Né? E tocar. Aí a gente é presenteado com uma cena de porradaria comendo na casa de Noca ao som de Like a Prayer. Tudo bem. Antes da porradaria na casa de Noca, eu só quero chamar a atenção para uma cena fundamental que precede essa porradaria, que é a máscara. Maluco, o Wolverine puxando da puta que pariu a porra da máscara e o Deadpool. Ah, a máscara. Você tava guardando isso por ocasião especial? É pros momentos melhores. Aí, e aí, como é a aerodinâmica dessa alça de boquete? Né? Aí agora sim, seu Jorge, a porradaria volta a comer na casa de Noca com todos aqueles Deadpools morrendo, dando porrada. E uma coisa engraçada, tem uma cena que eles invadem o ônibus e começam a matar uma porrada de Deadpool dentro do ônibus. Os Deadpools que estão dentro do ônibus é tudo cosplayer de Comic Con. De verdade. Olha aí. Entendeu? Então tá. Aí quase todos os Deadpools voltam à vida, menos os que estavam no ônibus, porque aqueles eram cosplayers, não eram Deadpools de verdade, né? E quando parece que eles vão se fuder muito, quem surge para salvar o dia, Dona Ana? Ah, ninguém mais, ninguém menos do que Peter Pool. Peter Pool, nosso querido Peter, vestiu aquele traje Deadpool que ele tinha guardado lá no armário da concessionária. E aí, não, vocês não vão atacar ele, ele está comigo. Aí todo mundo, e esse cara? Deadpool gordo, que porra é essa? Caralho, que merda é essa? Não, ele é. Aí ele tira a máscara e mostra o Peter. Peter. Caralho, todos os Deadpools. Eu retiro o comentário do Shane Tatum encroquetado. Né? O Peter ficou muito mais encroquetado, não ficou? Porra! Aquilo ali é látex puro. Mas aí, beleza, então, a gente se livrou da tropa Deadpool, então vai o Wolverine e o Deadpool atrás da Cassandra para destruir a máquina. O Paradox conta que a máquina tem lá um circuito, que se fechar o circuito, eles podem destruir a máquina, mas como o circuito é feito com matéria e antimatéria, quem se meter ali no meio vai ser aniquilado. E tá, então tá bom, foda-se. O Wolverine pede pro Deadpool pra ele ir na máquina, mas o Deadpool não deixa, se joga o Wolverine pra fora, fecha a porta e começa a fazer viadagem na porra do vidro, né? Spock, Super-Homem, nadando, descendo escada. Não, o Deadpool é uma merda, né? Foda-se, fazer o quê? Mas aí, beleza, o Deadpool começa a fazer o curto-circuito, mas ele não alcança, e aí o Wolverine invade a sala e se junta ao Deadpool. Agora a pergunta que eu quero fazer. Wolverine invade a sala na porrada, né? Tentando derrubar a porta no muque, né? Por que ele não rasgou a porra da porta com as garras? É, rapaz! Por quê? Né? Boa pergunta. Esqueceu que tinha garra, né? O Alzheimer é foda, né? 200 anos de idade, né? Né? Caralho. A gente tem que botar a culpa no Ryan. A culpa é sempre dele. Ele não é o dos que escreveu o roteiro, então a culpa é dele. Né? Com certeza. Mas aí, beleza, o Wolverine pega na mão do Deadpool, com a garra ele fecha o circuito, e no que ele fecha o circuito, a roupa dele explode. Pra quê, Jota? Pra mostrar aquela maravilha de corpo saradaço do Jackman, né? Né? Tanto que o Deadpool até olha e fala, muito bom. Trincado, né? Mano. Dona Ana, a senhora, como a parte feminina desta conversa, por favor, descreva a sua opinião sobre o corpo do Hugh Jackman. Olha, para um cara de 50 anos, o homem conseguiu chegar num ponto de virar cabeças, torcer pescoços e gerar poças de baba por onde passa. Né? E homossexualidades no Deadpool também. Com certeza. É, mas o Deadpool, ele é pan, né? Então, tá valendo. Também, é válido, é válido. Aí, beleza, papo vai, papo vem, eles fecham o circuito, a caçanda é derrotada, explode tudo, viva eu, viva tu, e viva o buraco do Tatu. A B-15 invade ali a circunstância e o paradoxo ainda tenta sair pela tangente na maior cara de pau possível. Mas eis que surge Deadpool e Wolverine ainda sobrevivos, né? E desmentem o filho da puta do paradoxo. E todo mundo olhando pro abdômen trincado do Wolverine. Menos a B-15. Menos nessa, a B-15. Na hora da revelação, eu lembrei do comentário do início lá, que ele disse que ouviu uma sinfonia de cozinha se fechando. Né? Né? Cara, menos a B-15, porque a B-15 se apaixonou, sabe em quem? No Peter Pool. Aí eu quero um Peter Pool pra mim. Né? Aí o Deadpool mandou de novo pro Wolverine até os 90. Tá? Aí ela pede pra B-15 salvar a galera que tá lá na resistência no vazio. Ela salva, beleza. Shorma, todo mundo lá, Shorma. Você sabia que quem inventou o Shorma foram os Vingadores, né? No filme deles, né? Tá tudo bem. Foda-se. Aí o Dogpool sobreviveu e é óbvio que o Deadpool ficou feliz da vida, porque agora ele tem o Dogpool. E ele leva não só o Dogpool, mas o Wolverine e o Blade e a Elektra e o Shane Tatum e todo mundo pra casa e faz a festa do bando maluco! Yeah! E uma coisa muito importante, o Wade reata com a Vanessa. Yes! Yes! Né? E aí temos o The End, antes dos pós-créditos, tivemos créditos com cenas de bastidores de todos os filmes da Fox, cara, e essas cenas são fodas, tá? As cenas são muito maneiríssimas. E aí chega o pós-crédito. Jota, por favor, descreva o pós-crédito de Deadpool e Wolverine. Mano, é assim, até esse momento a gente achava que tinha sido fuleiragem do Deadpool, né? Mas a pós-créditos mostra o momento que eles estavam voltando e o Johnny Storm descendo a lenha na Cassandra Nova. Palavra por palavra, até mais do que o Deadpool tinha falado. Ou seja, todo mundo achando que o Deadpool tinha sacaneado o Johnny. Aí ele falou, tá todo mundo com essa porra dessa fake news, dizendo que eu sacaneei o Johnny, é mentira, roda o crédito. Aí tá o Johnny, como falou o Jota, descendo a lenha, falando até mais merda ainda da Cassandra do que foi falado pelo Deadpool. Então pronto, agora tá provado que o Deadpool não tinha sacaneado o Johnny Storm. E acabou-se os filmes! Yeah! Nerd Master, beleza. Eu vou fazer um adendo aqui. Adendo? O Ryan Reynolds comentou que quando foi gravar essa cena, o Chris Evans, ele soltou o verbo todo de uma vez só, sem pegar fôlego, sem nada. Ele simplesmente largou o texto de uma tacada só. E o pessoal não acreditava. Falou, como é que... Gente, é um texto longo. Não quer pegar um ar ou alguma coisa? Eu falei, não, tô de boa. Então tá, Ana, já que você tá falando, considerações finais sobre a trilogia Deadpool. Olha, pra quem não dava nada pelo personagem, porque eu conheci ele lá nos primórdios dos anos 90 e já não achava ele grande coisa, foi uma surpresa boa ver que são filmes todos muito divertidos, cada um do seu jeito. Não é pra toda audiência, tem lá o seu grau de violência, tem bastante... Não é pra toda audiência, é mais 18, mas fez bilhão. Sim, porque tem muito adulto aí querendo assistir filme. Aninha, só um instantinho. Nerdmaster também só um instantinho. Nesse momento, parafraseio Pensador Louco, que era pra estar aqui, mas não esteve, infelizmente, com a seguinte frase. Gore! Tá bom. E a tua opinião é essa também, ô cretino? Então, o que acontece? No caso de Deadpool, na época que os filmes foram lançados, eu estava extremamente de saco cheio dos filmes de heróis e da Marvel, DC, o que seja. Eu estava de saco cheio. Não assistiu. Mas aí veio Deadpool e alegrou tua vida. Aí o que acontece? Passou o primeiro, passou o segundo. Esse ano veio Deadpool e Wolverine. Aí, Nerdmaster veio com a ideia, vamos gravar sobre a trilogia. Eu falei, porra. Tipo, porque o Nerdmaster sabia que eu tava de saco cheio de heróis e filmes da Marvel. Não, me chamou. Aí eu falei, Nerdmaster, posso gravar? Pode. Vou assistir, tá? Tá bom. Fui lá assistir os três filmes. O primeiro deles na quinta-feira e os dois últimos hoje. E eu digo feliz da vida que eu paguei a minha língua, porque antes eu dizia que o filme do Deadpool não era legal. Por fim, eu rachei o bico nos três. E aí, vamos para um bastidor desta conversa. O Jorge está cobrindo o buraco do pensador. Oi! Ô, TDAH Pool. Oi! Tua opinião. Cara, Deadpool, ele devolve pra gente a alegria de assistir filmes sem se preocupar se vai ter continuação ou se tá conectado com uma coisa ou com outra, porque ele traz uma aventura que pode ser fechadinha, se você quiser que seja. A gente tá acostumado, a gente gosta bastante quando tem conexão, quando tem... Um filme se junta com outro, que tá ligado a uma outra coisa, quando tem continuação, mas um filme fechadinho, sem necessidade de ter uma grandes explicações, também é muito divertido. E a gente tá tendo isso de volta. Gostei muito, claro. Meu menino queria assistir comigo e eu não deixei, porque. Né? Né? Mais 18, Joãozinho, né? Né? É, ele. Ele ainda falta 12 ainda pra poder ver essa porra. Né? Eu não sei se eu consigo esperar esse tempo todo, mas é disso aí. Maravilhoso o filme, gostei. Muito bem, então. E é isso, queridos ouvintes. Ficamos com essa por aqui. Vida longa e próspera. Com a quebra da quarta. Exato. Parede. Probably gonna start a fight. I know this can't be right. Hey, baby, come on. I loved you endlessly, and you weren't there for me. You got an nerd mail. E aí, pessoal? Belezinha? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá. Eu agradeço a todos os padrinhos, mecenas do Paranerd que ficaram, mesmo durante o período de queda. Então, os nomes deles são mais do que bem-vindos. Obrigado a todos. Vamos começar com a listagem. Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, nossa querida Joninha Trekker, Arthur Bonifácio, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Emílio da Costa Mansur, Guto Lima Santos, J. Santos, o nosso querido e amado mecenas, Léo Bruschi, Lucas Freitas, Nicolas de Oliveira, Paulo Roberto Libardi, Rodrigo Moquepon, Sérgio Cabral, lá do Sexta-feira Clássica, Suelen Nastri e o nosso querido, por último, mas não menos importante, Valdir Fumene Jr. Gente, muito obrigado por vocês terem ficado para ajudar o Nerdmaster com tudo que ele queira fazer, ok? Obrigado de verdade e até o próximo episódio. Você acabou de ouvir mais um Paranerdia, o podcast feito para nerds, apresentado pelo meu amigo Alexandre Nerdmaster e editado pelo Jorge, da Fire Falcons Editions. Te vejo logo logo no próximo programa. Até mais! Baby, bye, bye.